É melhor matar tudo pra depois. Porque senão a minha geladeira vai caber tudo. É isso aí. Daqui a pouco você vai começar a vender aqui. Tá quente as vender espaço na geladeira. Não, ela vai começar a vender ketchup, mostarda, mano, né? Daqui a pouco. Refrigerante? É. Esse Guaraná é bom, hein? É igual os Guaraná mesmo, assim? Sério? Ah, tem tudo bem, né? Ainda não, né? Tá sem o gordinho. Eu não tenho o que eu quero, mas eu não tenho... Qual você quer? Tanto faz. Ou esse dragão é esse? Não, pode dar pra ele. Um recorte pra ele. Eu tava ouvindo os podcasts sobre o Senhor dos Anéis, né? Dá o R2 pra mim, então. E aí eu tava vendo o pessoal falando que você me tirou mágico, esse daqui é meio que eu agora não quero. Vai ver semana que vem. É uma espada, é uma espada ruim. Qual que é a habilidade dela? Quando ela é desembainhada, todos os elfos aliados dele, tipo, na hora, o rei desembainhou a espada. Olha que elfo é muito da hora, cara. Tipo, todos os elfos sabem que o rei desembainhou a espada, e precisa de ajuda. Ah, tá, ok. Não é porque precisa de ajuda, mas sabe que ele desbaneou. É, o rei desbaneou a espada. Deu merda. Deu merda. Tipo, o rei não desbaneou a espada. Não, tipo... Deixa eu limpar a espada. Deixa eu limpar minha espada aqui. Aí nos anos 80 eles fizeram um item baseado nesse aqui e ficou muito melhor ainda. Qual? Que ele aponta pro alto, grita Thundercats Roar e convoca os caras além de saberem que desbaneou a espada. Tipo, os caras teleportam. O cara tá lá do outro lado do terceiro mundo e aparece na pirâmide do Munra. Você sempre precisa de capa de quatro? Por quê? Sim, a gente pegou só 15 mil. Tá com preço aí? Não, esse também. Então tá arrumado. É uma outra carta. Da Fábrica Castelo. Não, essa borracha é maravilhosa, cara. Ah, deixa eu ferir que ela não deixa farelo? Exato. Quanto custa essa borracha? Apaga com ela. Uns R$2. Eu paguei com uma borracha. Quanto você pagou? Eu paguei 3. É, em torno disso aí, Ariel. Como que a borracha não deixa farelo? Não deixa. Deixa eu ver. Gastar. Ela faz um rolinho. É. Não é farelinha, ela faz um rolinho dela mesma. Dust, just dirty. Dust é poeira. Não tem dust. É dirty. É dirty. Cachorro. Eu falei, só se ela fosse de metanol, que você põe fogo pra não some. Não, o mais legal é a caneta que apaga, né? A caneta que apaga é genial. Caneta... É bom pra Nossa, o Jé virou ontem com aquela caneta, amor. Sério? Por quê? Porque ele tava escrevendo com as minhas canetas, né? Aham. Uhum. Aí eu falei, pode escrever com essa aqui que não apaga, que elas apagam, toma cuidado, né, Gê? Aí ele, beleza, ele apagou. Ah, aqui. Caralho, mano, que da hora. Eu falei, põe fogo embaixo. Ele, tá de brincolho. Aí pegou o isqueiro do Vini. Mano do céu! Nossa, mas ela apaga muito bem. Parece que não escrevi nada. É muito boa essa borracha. Ela vale o preço dela. Aquelas lá, onde você escreveu? Eu escrevi em cima. Não devo contar mentiras. Tem essa de potato? É, se fosse normal, teria que ficar marcado na pele. Tem o restinho de potato aí? Eu não sei onde tá, então é o potato. Tá lá dentro. Então pega o restinho de potato pra poder. Vamos começar a jogatina porque. Mas, Jeff, quero uma borracha que apaga as pessoas no mundo real. Nossa! Chama-se e deixa free, por favor. Rafa, isso não dá certo. Só que esse episódio do Bob Esponja que ele acha uma borracha que apaga as coisas? Não, essa acho lá. Isso! Bobão! Quase perdeu o pão. Caralho, é muito boa mesmo, mano. Vamos faltar. É. Vamos ó, essa você quer. Essa é o pedido da semana que vem pra mim. Vai, bebê! Ó, vai passar cruzeiro aí pra nós, né? É que esse lá, as cruzeiras é ótimas. Só pela grossa, na pitch. É borracha normal da. Suja muito papel. Não faço nada. Não. Ah, ele tá fazendo doces também. Não, eu acho que eu vou roubar. Manteigal e bolachas. A lapiseira 09 do meu irmão. Então. Que meu irmão não usa mais porque ali acabou a aula de desenho. O kit, dá essa lapiseira com essa. É bola de desenho? Perfeito. Acabou, esse ano não tem mais. Eu tenho essa. Agora é só o AutoCAD. Aleluia. Então, aleluia, digo eu, né? Porque era eu que fazia os trabalhos. Que lapiseira era dele então? Ah, porque ele comprou, porque eu não ia pagar 12 quilos. Eu não sabia que a mesa podia ser teleporte. Ela pode? What? Duas vezes por dia. Quem? What? Quem? A Denise. Não, peraí. Uma palavra. E ela não sabia disso. Ah, sim, agora ela pode usar teleporte. E Plane Shift. Plane Shift é até tudo bem. Medalhão de Valkyria dela. É. A nave dele vai permitir ela usar teleporte duas vezes por dia. Ela não sabia, porque ela nunca usou. Ou sabia e não teve oportunidade de usar. É. É porque o Brad faz essa função já. Posso falar? É até legal depois a gente conversar. Eu também acho. Uma coisa que eu acho interessante fazer um dia. vocês trocarem de lugar na mesa, todo mundo. Eu também acho. Brad, senta aqui, Ariel, já vai pra lá. Por quê? Já tá... É o seguinte, vocês sentam sempre na mesma posição e vocês acabam sem querer, ou por querer, sei lá. Interagindo sempre com as mesmas pessoas. Formando panelinhas, interagindo com as mesmas pessoas pode sempre. Ou não? O que, que eu noto? O Jefferson, ele mima muito a Denise. Vem cá, ajuda ele. Eu também acho. Ela vai fazer alguma coisa? Mas amor, por que você não faz tal coisa? E vai limando a criatividade dela. Deixa fazer, deixa se fuder e aprender. Sei lá, Luiz, tira dali pra mim, né? Uma coisa que a gente perdeu muito nesse grupo aqui foi isso, né? Ah, eu vou fazer tal coisa, dá certo? Ah, dá, talvez dá, não dá. Isso aí, foda-se, faz aí. Fiz. Ah, não deu certo, se fudeu. Oh, o Divine Smite dela é D10 de dano. Mais? Não é D8. É, aumentou, né? Mais? Opa! Por causa da lágrima. Por causa da lágrima. É, é muito. É. Ah, precisa tentar fazer isso aí. Nossa, a Danone faz água de Danone, velho. Faz água de Danone. Literalmente. A água que sai do. O soro que ele sai do Danone, eles passam no osmose pra concentrar. Inspirado no Penny Format Talks, faz assim: escreve um papelzinho com o nome de cada pessoa, joga pra cima e coloca no lugar. Tchau, papelzinho de onde sentou cada um. Eu também. Mas eu quero meu cantinho. Não, não tem cantinho. Ah, agora quer cantinho também. Só pra ficar barganhando com o Jeff e ficar pegando os ponto heróico, guardando o ponto heróico. Tá, eu vou. Pega um papel aí de rascunho na pasta aí pra mim. Não, mas é interessantíssimo, é interessantíssimo. Hoje pode deixar assim, já que tem. Tem rascunho aqui. Já que tem poucas pessoas. Espera o outro voltar de viagem. Não vou escrever o nome. Vou escrever o. O nome do personagem? Não, vou escrever o local, ó. 1, 2, 3, é. Pronto. Não, escreve o Deus. Escreve o Deus. Eu sou um. Tá, esse aqui vai ser o assento de Valkária. O assento de Wina. O assento de Tauron. O assento de. Ixi, esqueci. Aí complicou! Aceita ateu! Aceita ateu porque ainda não se escolheu ainda. Sanató, é por ali. Enquanto. Caledranok, ok. O assento de Calmir, o assento de Glory. Ixi, aí ateu também. E o assento de. Ateu também, ali é ateu. O último não precisa. Ali é ateu. Pera. É o Alihanna. O último é o que sobrou. Não, esse né? É meu. O último é o que sobrou. É a Alihanna, é não, é o ateu. O assento do Camarão. Pera. Aceito. Tchim. Ali eu aceito P.O. Aceito P.O. Pode ser também. Eu entendi. Mentira, não subiu? Que triste. Não. Hoje você sobe, 6 mil. Só pro XP geral, você sobe. Não sobe. A gente vai lá e dá 2 XP geral. Não sobe não, eu vou jogar mortos-vivos pra tirar nível de vocês. Ah, sabe a segunda edição? Vai roubar o seu XP. Por quê? O que aconteceu? Eu não sei, mas... A terceira também tinha. Aquele livro é bizarro. Dreno de energia? Esse livro é bizarro. Eu consegui um livro de jogador da D&D, quem quiser ver. Na terceira edição, morto-vivo que tinha dreno de energia sugava nível. É, sugava XP, né? É. Nível mesmo. Nível mesmo. Sai de perto do cavalo. Magia desejo sugava XP. E eu que atendi uma mulher que o nome dela era Nivea. Eu falei. Pega! Você é um cavalo? Ou uma fênix? Você é um Pegasus? Aí você perguntou se ela era um Pegasus. Ou você é um creme? Você é um creme, é. Cremosa. Cremosa. Meu Deus do céu, creme. Hoje só estão. Tá aí? Não tá? Ah, ela não pôs aí dentro, eu acho. Tá na pastinha L que tá aí dentro. Tá na pastinha? É. A gente podia ter um pano de tiro. Não tão mais fácil deixar aqui na pia. Pra ver outros lugares. Qual que é o telefone do gordinho? Vê no é o que tá no Whats. Ah, tem o Whats dele, verdade. É, então vamos lá. Temos o assento de ali. Você não vai estar tatuando, né, gente? Será que você é procurar assento, amor? Sim, mas ele levou as coisas pra tatuar lá. É da hora. Ah, isso eu não sabia. Gostei da ideia do Rafa. Acatei a ideia do Ariel, eu vou catar a ideia do Rafa. Por que não? Olha, melhor contato. O assento de Glórien. Eu não quero ficar no assento de Glórien. É, não tem como, né? É a longa, Alisteu? É? É. Hã? Até a gente falou isso. Se ele atender, né? O assento de Calmir. O mais disputado. Só que não. Nossa, literalmente, todo mundo tá, quer destronar ele. Só o Rafa vai cair pra esse assim. Ele não tava entendendo a gente. Porque é, eu tá acho tatuando. Que provavelmente ele... Ele tá tatuando. Não, não tá tatuando, deve estar, querendo ou não, deve estar fazendo alguma coisa. Essa, essa né? Ficha aqui? Ele deve tatuar, ele levou as coisas pra tatuar. Não, eu não vou pôr o acento de Caledranó aqui hoje. Não vou largar ninguém na ponta isolado, né? É. Temos espaço só, né? Temos espaço só pra sempre. Não, né? Deixa só pra ver se ele vai ter algum sobretudo. Alguém vai sentar lá vai ser banido. Então, ah, tá mas bom. Eu lembro. Eu também só que eu sou íntimo do cara, tá? O acento de Cali. De Cali? É porque o nome dele é um pouco grande. Mentira, que ele esqueceu o resto. Adranó. Really, que você não entendeu? Mas ninguém sabe nem o começo do nome dele. Quem? Você sabe. Esse mesmo. Você sabe. Quem? O homem da primeira base. Boa. O acento de Tauron. Quem já foi ver Mulher Maravilha? Que foi. Filmão. Ah. O filme. É o filme. Puta, que eu quero ver de novo. Eu também nem Guardiões ainda. Eu também não. Guardiões também não. Nem vai. Baixa na internet e assiste Mulher Maravilha. Eu disse pro meu cunhado baixar. Mulher Maravilha. Tá, tô esperando meu cu abaixar. Tanto Mulher Maravilha quanto mal. Falar em cunhado, em cunhada. Você tá solteiro agora, tudo, né? Alô, interesse. Quer levar uma cunhada minha no motel? Uau! Porra! Antes era mais discreto as coisas, agora. É. Quer uma cunhada minha? Não, não, obrigado. Certeza? Não, minha cunhada é boa, cara. Vou ficar. Eu dou pra você. Ó, oh, isso. É aí está. Que pra isso eu não sei querendo. Eu dou pra você. É. Ai. Começamos a nos entender. Aí ele fala, literalmente. Hey, Jeff, essa daqui é a ficha mais atualizada dela? É. É que tá no nível 15. É a mais atualizada. Eu espero que seja só o número do nível na ficha que esteja errado. Então, eu vou começar a calcular a vida desse cara. Ei, tá certo. Você tirou tapa a panela? Senhor Carpalani. Se me cai uma barata aqui dentro. Olha o homem. Aí, eu, não, aí não é comer Renan, barata, filho da mãe. Hoje não foi Renan, não? Hoje foi. Correu, Renan. Tá vendo? Tô querendo jogar a culpa em você. É, você vê, né? Coitado de você. Que é que a gente ficou com dó do Renan já, coitado. Meu, esse menino é o ponto. Ok, uma moeda pelos meus pensamentos. Vejam aí onde vocês vão jogar. Ah, vocês vão jogar? Não. Não. Ah, tem dois aqui no meu. Pega um só, gulosão. Ô, oh, safado. Calmir. Calmir. Troca aí. Aí eu... Pera, eu não peguei. Você pegou sim. Não morreu. Tem um monte de buraco agora. Por que será que deu isso? Dá isso aqui, cara. Não, não, não tá valendo. Pega outro lá. É, sobrou de Valkyria. Porque meu. É o seu? Meu. Então. Vaza, Tavares. Vai pro teu cantinho de sempre. Calma, irmão. Vamos trocar. Sai pra onde? Eu literalmente. Você vai pra lá, né? É. Hã? Eu vou pra lá. Ela vai vir aqui, ó. Vai vir no meu cantinho. Ei, hoje eu vou ter espaço. Quer ficar aqui na... Ninguém vai ficar olhando aqui atrás do escuro. Quer ficar... Rafa, faz a função. Obrigado. Quer ficar aqui também? Por quê? Que tá lá pro outro lado? Ah, pode ser. Porque o meu espaço ficaria sozinho. Aí, eu venho pra cá, eu vou se sentar. Não, você vai pra lá então, porque é pra todo mundo mudar de lugar. Então você vai pra lá. Você também vai pra lá, palhaço. Você vai ficar vazio. Aí o Jair vai falar, quando tem vazio, vai derrubar pro lado. Não vai, não. Ele tá ali, tá ali. Vou ficar parecendo... É que eu vou sentar aqui pro lado pra não ficar vazio esse lugar. Não, vem com essa migueira, não. Se é pra mudar de lugar, vai todo mundo mudar de lugar. Tudo bem. Esse lugar é de glória. Esse daqui é de Calmir. É o capitão senta, né? Não, é pra lá. E é glória. Então não é lá. Pode o celular. Celular? Por que eu tenho a impressão que ficou tudo na mesma? Por quê? Porque hoje... Porque o povo tá do seu jeitinho brasileiro. Você não tá vendo ali, ó, fazendo um jeitinho brasileiro? Eu mudei. Eu mudei. Não, tá me zelado, não vai falar. Eu vou lá no lado do prédio. Ah, bom, agora você sim. Você tem duas? Por causa do prédio. Mas praticamente ficou tudo na mesma. É, ficou. É, só trocou. Vocês dois do lado a lado, vocês dois do lado a lado. Mas só ela mudou de lado. É. Mas eu preciso falar isso, espera todo mundo voltar, não, né? Porque só porque ela não queria sair daqui, ela foi aqui, vai sair. É. Quem que é essas coisas aqui? Não sei, é que a gente vai precisar de bastante lugar. É, só tem três fichas aqui. A gente tá de espaço aqui. Então, e aí eu acho melhor você pro seu cantinho ali, porque hoje tá cheio de espaço ali, ó. Ó! Dá pra, ó. Minha ficha tá aqui, ó. Abre aqui. Eu tô tentando ver se aqui é meu lanche, aqui é celular. Essa aqui tá bem antiga. Palhaço. Opa, faltou um papelzinho de lugar, ó. Quem que era? Ah, que não tem nada em branco? É o lugar do mestre. Quem que pegou esse? Eu. Vem cá. Sai daí, deixa eu ver a anotação. Preciso da minha caixinha. É. Tchau, amor. Nossa. Brad. Tá filmando, viu? O que que tem? Que tem que vai pro, tá indo pro Facebook já. Hoje ele resolveu filmar. Não, não estou filmando. Ai, que bom eu sair daqui. Não estou filmando ainda. Ah, mas não, eu vou em breve. Achei uma ficha, nível 19. Vou ter que precisar atualizar tudo na ficha dela. Você não viu as fichas do grupo antigo, molecada, os Pokémon, cara. É que ela tá usando eles, a ficha antiga. Eles tinham 400 fichas, cara. Eu quero uma nova, falando. Eu vou precisar de uma nova só pra ele trocar. Não, o Carlinhos já é. Putz, eu preciso de uma ficha nova. Tá bom, eu vou lá e imprimir. Ele fez uma ficha diferente pra cada nível de personagem. Meu Deus. A gente parou de jogar e eles estavam no nível 30. Mas olha que eu preciso mesmo, Jeff. Uma ficha de vida. Me assumiu. Ah, ficha de vida. Só vou precisar da ficha nova quando eu trocar. Vai que nem eu. Quando eu fizer o desejo, porque senão vai ficar ruim pra pagar. Sim, sim. Mas sim. É muito trabalhoso. Ah, depois vocês anotem o que vocês precisam que eu imprima aí, por favor. Que eu coloco na capa do caderno e eu não esqueço. Você falou pra mim semana passada, eu já esqueci. Presta, pega aí o bloquinho. Precisa. Tá, mesmo já por mais ponto heróico. É. Né? Por que eu dei mais bichinhos? Muita bexiga. Vocês vão ver o presente dos namorados que ela vai ganhar. Alguém quer que ele imprime alguma coisa sem ser o Ariel? Ah, eu? Que baixa a edição. Por enquanto também tá de boa. A minha aguenta mais um pouco ainda, mas o negócio de vida eu quero. Não! Não é essa merda que eu vou. Não? Só quando eu fizer o bebê. Agora não. Passa lá pra sua luz. Ô, guarda a carteira aí, viu? Cuidado com os GP aí que tem uma. Um... Do você sabe que a sua carteira tava aqui do meu lado, né? Era dele. Tá ali, ó. Sabe que a carteira dele tá aqui. Né? Não, é minha. Ninguém sabe quem tá carteira, mas vai ser minha daqui a pouco essa carteira. O Jardim tá comigo, mas se quiser, cuidado se tiver fechado, eu aceito. Cuidado que tá cortando. É druida. Toma cuidado. Só de vídeo, deixa eu só gosto de carteiras recheadas. Chocolate. Cara, hoje em dia, se eu achar a carteira que tiver acento cartão de crédito, pra mim não precisa de dinheiro, não. Pode ser a carteira mais vazia do mundo. Nossa, nem cartão de crédito eu tenho, nem conta eu tenho em Banco. Deveria ter. Saber quem vai ser o louco e deixar a carteira com sendo cartão de crédito dentro. Perdeu a chance de abrir uma conta digital. Tem gente que escreve. Não tem mais. Tem gente que esquece. Boa tarde. Eu não esqueço minha senha. Matei, vai. Pronto. Tá. Sinto muito, você caiu morto. Ficha Grial Vida, ficha Theon. Ficha Theon? Uma ficha nova inteira? É. Eu acho que sim. Deve ter certo. Só vários bichinhos. Qual é a metade? É, tá muito zoado ali. Sim. Tão apagado que eu não, às vezes tem uns números que... Não vou imprimir já, porque nós já estamos super atrasados, né? É, claro, atrasamos um pouco, why not? Hã? Não, eu imprimi depois. Não, depois. Eu tô dizendo, eu só não vou imprimir agora, porque a gente tá atrasado. Ah, sim. A impressora tá aqui fora, eu já até imprimiria. Entendi, vou imprimir agora? Não. Bom. Ok. Vamos. Vocês estão despertando. Zonzos atordoados. Save de construção, todos vocês. Peraí. Não, tá todo mundo pertinho do outro? Tá todo mundo pertinho do outro. Ali dá mais 4. Dá. Mais 4 pra todo mundo. Você trouxe nada, Rafa? Ó, não. Eu não fiquei em casa. Aqui, dadinho. Tem de monte aqui, ó. Isso. Hã? Ó, parte dos 30. 11, 16. Cuidado 15, hein? Tem resistência? Resistência. 11 com 11, 22. Tem mais 4 dela? Tem. Com 4 da Lisbeth, 26. A Lisbeth tá dando só 4 ainda, não é 5 mais não? Já, não. Então, o carisma dela aqui tá 18. Então é isso aí. Essa ficha 19 dela? 29, passa? Metade disso. Porra, desculpa aí, tá? Passa sim. Carisma 16, não sei onde. 29? Como você conseguiu? Eu tenho mais 8 de Constituição, mais 4 da minha, de 17. Como você tem mais 8 de Constituição? Eu tenho Prociência. Eu tenho 2 de Constituição, mais 6. O meu deu 26. 26? Passou também. Muito 20. Ó, passou. Cara, primeiro da Anis, 26 também. Beleza. A Anis passou. É difícil pra mim ter de Constituição. A tua foi com desvantagem, né? Ela tá com exaustão. Níveis de exaustão. Ela 3, tem, né? 3. Ah, peraí. Já passou a fúria, né? Faz tempo. Eu quero então, subir de nível eu tenho que jogar. Faz bastante tempo. Você tem 3 níveis de exaustão? Então deixa. Dá 2. O cara tá falando agressivo, né? Você tem 3 níveis de exaustão? Pergunta, quantas contas do colar do Murin tinham pretejado? 3. 3 e meia, não era? 3 e meia. 3 só. 3, mas tinha uma que tava uma pontinha começada. Não, era a terceira. Você fala pra você que o teste da Toff deu 14. Ótimo, a Toff falhou. Sem direito a gastar ponto herói. Eu também. Relaxa, ela é líder. Então, gerou 14. Mas você somou mais 4 de vida. Então, vai dar 14. Caramba, tirou o colar do mundo. 2. Porra, nossa. Onde é que está aquele colar? 2 mais 8, 10 mais 4. Eu lembro, você não tem sorte? Não? Eu acho que a terceira tinha pretejado quando eu fiz o. Eu posso dar minha sorte pra você. Eu posso dar minha sorte pra você. Não sei se você considerou como um. É só pra você ou pro mestre. O negócio do pretejamento. Tem um talento pra Halfling que vai sair no novo livro. Que você pode usar o seu Lucky pras outras pessoas. O Lucky do Halfling. Se alguém tirar um, você pode usar a sua reação e fazer o cara rerolar. Ok, gente. Todos vocês vão despertando. Enfraquecidos. Atordoados e zonzos. Ainda muito. A gente pode pegar esse talento e muito zonzos. Morar pra outra pessoa. E aí, conforme vocês vão abrindo os olhos, vocês olham a Toff, tá? Também começando a despertar ali atordoada pra caramba. E vocês estão no meio do mar. No fundo do mar. E me expulsaram. Que a gente sorteou. Capitão, eu ia falar, deixa eu estar vivo. Aí ele olhou pra mim. Foi eu, né? Ele olhou, é o tio Rafa, mãe, ele pode. Não. A gente dormiu? Como é que foi? Foi você, não! Desmaiou. Vocês desmaiaram. Desmaiamos 4 horas ou 8 horas? É mesmo, que aconteceu com os dois atrasados. Você não recupera a magia. Ô, Lucas. O que aconteceu com os dois atrasados? Eu lembro que eu tava xingando eles, aí. O que aconteceu? Joga pra com mim vocês, um D12. Gabriel, com você. Tava no motel. Tava no motel. Ah, então. Ok. Aí, olha, isso daí justifica. Urso, mais um. Aí já tem minha vez. Outro D12. Um você desconsidera. Aí pode demorar, não tem problema. Ah, tô errando então. É uns rolos com meu carro, nossa, gente foto. Ah, é? Furou o pneu. 11. Aí já tô com 11, tartaruga. 11, senão você pega essa aí. Dois sul, então joga mais 2 vezes. Joga de novo, agora você considera o 1 e o 11. Agora é com o outro bicho, pra você ver. Tartaruga qual é. Não tem, mas tudo bem. Mas são todos que tem lá. 7. 7. Boi. Da carapeta. Boi. Joga mais 1. São... Consideram 11 e 7. É. 9. 9. São os gafanhotos que podem te ajudar. Então, peraí, fala aí, é o Alistar. Urso. O Kha'Zix. Bom, vocês vão despertando, extremamente zonzos, atordoados. Caiu aí. Tá? Os ferimentos de vocês... Não sei. Algum de vocês tinha ficado extremamente ferido no combate contra o Kraken e os Elfos? Meia vida. Meia vida? Tá, você ainda tem alguns ferimentos superficiais já. Eu não te amei. A maioria dos seus ferimentos estão todos curados. Feito um long rest? Ah, esse aqui eu não quero te beijar. Dobrou. 3 long rests. Ok, não, tá full. Então, ela tá que não joga com desvantagem. Joga. Porque ele mandou. Desculpa, senhor. Joga assim. É porque tá na água, eu acho. Joga assim. Bom, vocês estão no meio da água ali. No fundo do mar, vocês sentem areia embaixo dos seus pés. Tá? Os olhos da maioria de vocês. Aliás. Onde tá? Tá na teia de areia. Os olhos de todos os presentes aqui enxergam no escuro, tá? Eu acho que a D não. Só a D nesse final. Não, os presentes. Ah, enxergam no escuro. Todos os olhos de vocês enxergam no escuro. Eu enxergo. Os olhos de todos os presentes aqui enxergam tão bem no escuro quanto no claro. Será? Mais ou menos. E eu? Você enxerga tão bem no escuro quanto no claro. Você zero. É quem melhor enxerga no escuro. Oi, tô vendo tudo. Conforme vocês vão abrindo os olhos, vocês veem que vocês estão presos dentro de uma jaula feita de concha. É uma imensa concha, tá? A gente não pagou, né? E... Hã? A gente não pagou o tributo cara aqui. Né? Seria mais barato. Vocês foram avisados disso, lembra? O sacrifício de um elfo. Lembra-se que vocês foram avisados disso. Eu não tenho problema nenhum em sacrificar um elfo. Você tem? Também. É, a jaula que vocês estão, ela é uma imensa concha, tá? Ela tá semi-aberta, tá? E a... As ondulações que formam onde se abriria, vamos chamar de lábios da concha, tá? Elas se intercalam assim, formando como se fossem grades, tá? No meio ali na face da concha foi entalhado também aberturas menores, tá? Formando uma verdadeira jaula dentro da qual vocês estão presos, tá? Vocês estão acorrentados, uma longa corrente de todos vocês, tá? Uma corrente pesada de ferro enferrujado. Conforme vocês vão abrindo os olhos, recobrando consciência, reconhecendo uns aos outros, tá? Vocês olham pra Toff, tá? Percebem que a Toff de vocês é que tá em pior estado. Afinal de contas, ela chegou a ter 3 níveis de exaustão. E ao redor da Toff, ainda boiando assim nas águas e no chão ali da concha, vocês notam filetes de vômito. Ela se vomitou toda. Tira 14 no teste. Então o Brett também. Você também se vomitou? Eu também tira 14. Você também tá vomitada. Eu tô vomitada aqui. Você também tá vomitadinho. Certo. Os peixes estão comendo, né? Os peixinhos estão comendo o vômito de vocês. Certo. Bom, conforme vocês vão reconhecendo o ambiente que vocês estão, vocês notam duas coisas que chamam a atenção de vocês, duas coisas estranhas. Primeiro, vocês estão praticamente nus, tá? Armadura foi embora, mochilas foi embora, cintos, armas, foi tudo embora, tá? Então, pera, eu tirei 16. Não, 16 não, Você não vomitou. 15 mais passou. 18, quer dizer. 15 mais passou. Você não vomitou, tá? Maioria dos itens de vocês, mochilas, foi tudo embora, não está com vocês. Como assim maioria? Porque tem algumas coisas que vocês ainda guardam com vocês, tá? O que, que vocês guardam com vocês? Que eu já posso... Isso é uma das coisas que chama atenção. A outra coisa que chama atenção, junto de vocês, acorrentado a vocês, estão 2 minotauros do navio. Nenhum deles é o capitão, tá? Bom, vocês reconhecem os minotauros, tá? São os 2 minotauros que escoltaram vocês, que ficaram aguardando vocês na cidadezinha em Nilo. Tá, que levaram vocês pro navio no bote salva-vidas. Tá, são esses dois que estão com vocês. Acho que é Lúcio e Marcelo o nome deles. Não, Marcelo é o capitão. Lúcio e Malfoy. Não, não é. Dória, bem. Tem o nome. Lúcio e Antônio. Esses dois estão com vocês. Tá? E acorrentada na mesma corrente que vocês estão, uma corrente longa. Na verdade são grilhões, tá? Presos nos braços de vocês, atando suas mãos juntas, assim, próximas à frente do corpo, tá? Existe uma grande argola prendendo as correntes que seguram esses grilhões, e por essa argola passa uma corrente grossa, tá? Essa corrente, ela passa por todas as argolas, e ela tá presa, o elo for soldado na argola do início e do final da corrente, tá? Então estão todos vocês, 7, mais os 2 minotauros, 9, mais a elfa negra, 10. A outra sumiu. Qual outra? A Kyra. A Kyra não está com vocês. Os bichinhos da ceia não estão com vocês. O Hakim não está com vocês. A maioria dos itens de vocês não está com vocês. Bom. Itens. O que sobrou com vocês? O que vocês conseguem ver já de antemão, tá? É o seguinte, o Murin começando a acordar um pouquinho depois de vocês, tá? Despertando, peito nu, tanguinha mais 15, né? E sem machado, que mais você tinha de itens? Mochila, não tá? Não tá. Cinto com poção? Cinto com poção não tá. Seus colares. Você desmaiou e você acorda com sua mão agarrada, enrolada nos seus colares, segurando-os para não serem tirados de você. Tá? Quando você acorda e você vê que tá com a mão enrolada, que você vai desenroscar a mão, todos os seus colares estão todos embaranhados ali, uns nos outros, tá? Você vai desenrolando, e aí você olha e você percebe que tem quatro pontas enegrecidas. São as pontas do urso, da tartaruga, do boi e do gafanhoto. Quatro pontas negras. Já foi um terço já. Um terço menos um. Um terço menos meio. É todo dia? Que mais de... Só isso de item você tem? É de domingo também? Celerinho, o que você tinha de itens? A lira? Não tá. Flauta? Não tá. Deixa eu ver aqui. A hobby? Um hobby do arquimago. Você nem vai ligar pra mim. Esse ainda tá com você. Nossa, deixa eu deixar o meu ali ter comigo. É porque sim, o cara não sabe o que é mágico. Você ainda tá vestindo seu hobby. Mas tem de item. O amuleto de ronda. Amuleto de ronda foi embora. Foi embora. O anel? Foi embora. Retalhadora. Foi embora. Principalmente, né? A espada. É verdade, os outros itens estão comigo. E o óculos. Também foi embora. Não sei se eles conseguiram tirar. Que tem mochila, um... cinto, essas coisas, foi tudo embora. Como é que anel é? Da proteção, bracelete defensivo. Tudo embora. Ok, eu fiquei só com um pouco. Foi então. Tudo. Só tá com o colar. Os colares, né? Dignidade foi cê, também. Você tem uma meia dúzia. Dignidade foi também. Como é o apagador aí? Ficou. Tá, então só o Robin que tá comigo. Obrigado. Só o Robin. Nossa, amor? Oi? O que você tinha de itens? Dá um monte. Ah, mochila ok, mochila, melhor. Buraco portátil, foi tudo embora. Sabe o que tem com você? Paga aí, menos... Tá faltando um olho com uma perna, né? 10 mil P, ó. É um Master Mood. É, porra. Tiara? Foi embora. Já era. Colar? Já era. Foi embora. Blusa por baixo de armadura? Não, blusa por... Eu tenho uma... A blusa tá, a armadura foi embora. Eu tenho armadura, eu tenho acho a... que eu uma blusa e um Hobby Dark Mago. Uma blusa e um hobby do arquimago. Que cor, peraí, que cor que é o seu hobby? Que cor que é o seu hobby? Cinza. Cinza, ficou. Branco? Ficou também. Só tem maligno ali, nem deixa de usar. Luva? Foi embora. Mas a luva não aparece? Como a luva não aparece? Não aparece. É verdade. Não dá pra ver. Mas tava na mão? Tava na mão. Como não dá pra ver que tem luva? É transparente? É. Simplesinha. É aquela luva que parece que não tem luva. É a luva de ladino. A luva é, a luva é transparente, tá certo, ela é mágica. A luva tá com você. Show! E anel? Foi embora. As bolsinhas do fã, né? Você tem que pôr o anel e depois a luva. Como tirar o anel sem tirar a luva? Não, você põe o anel em cima, né? Mas agora você vai pôr por baixo. O anel estava em cima ou embaixo da luva? Em cima. Ok, então foi só um... Senão sobe o anel. Então foi-se o anel e ficou-se os dedos. Você não esconder esse item mágico? Você precisa uma pessoa esconder o item mágico? Deve ser horrível tu usar com um anel embaixo de uma luva, né? Né. Vai incomodar. Se tivesse por baixo, a luva tinha ido também. Porque o cara puxa o anel. Caramba, o que é isso? Tem uma luva aqui invisível? Vamos puxar também. O que mais? Só, a espada não aparece. Ó, como a espada não aparece? A espada de pacto. A cimitarra. Ah, sim, você puxa ela de um plano... Eu puxo ela do plano. Dimensional. Certo. Então sua espada não está. Eu devia ter feito isso com o meu machado, né? Pega terceiro nível de guerreiro. Né? Já ok. Nível de guerreiro. Então você ficou com o hobby, a espada e a luva. É. E a camisa. E a camisa. Ok. A java, mas deixa eu recuperar. Foi. Foi. É óbvio. Foi. O arco foi. Você acorda, a primeira coisa que você põe aljava, mãe. E aí você se lembra de ter tido um sonho estranho. Eita. Sua mãe gritando por você e ficando cada vez mais distante. Papai! Braçadeira? Foi. Manto? Manto? Que cor que é o manto? É o de floresta, não é? Ou não? Não, é o da proteção. Manto da proteção. É um manto normal, mas acho que marrom. Ficou. Não, acho que é azul. Inteligente, é tiara? Já era. Armadura de folhas? Já era. Luva? Já era. Sandália. Já era. Sandália? dos itens mágicos. Sandália ficou. É uma coisa que precisa de uma sandália, de andar na parede. É, de andar na parede, na água. Tá, não, sandália ficou. Deixa eu escalar essa coluna então, de água aqui, essa corrente de água. Braçadeira élfica. Já era. Cinto dos anões. Já era. Escuta de cabelo. Já era. Anel da evasão. Já era. Ó, oh, perdeu a barba. Full plate. Já era, principalmente. Protetor de orelha, né? Eu não tô usando. Protetor de orelha. Um protetor auricular. Não, tipo, eu tenho uma bolsinha de sementes. Já era. Ah, eu tenho tudo que eu vou. Também foi embora. Caramba, o programa ficou, não restou nada. Eu tenho a corrente. Roubaram. Pode me dar a corrente de você? Roubaram. Eu quero minha alma. Eu vou roubar uma dele. É, tô sem nada, só com as correntes. Só com a roupa do corpo, só. Só com a roupinha de baixo. Ok. Minha mochila também. Mochila, essas coisas foi tudo embora. O manto de Pantera Convocadora. Já era. Já era. Ok, o resto eu sei que ela perdeu tudo. Então perdeu tudo também. Ah, dois bastões, um conar, uma bandana. Foi tudo embora. A bandana ficou. Bandana de sabedoria? Bandana ficou, é uma bandana. Agora ele lembrou do bastão. É um pedaço de pano na testa. Sim. Com o símbolo do sol nascente, escrito Daniel San. É, porque tipo, eu vi os itens assim menos visíveis. Então, essa ficou, bandana ficou. Deixa eu ver da mesma, se tem um. Lágrima. Lágrima. Já era. É óbvio, um conar. É, os colares do muro ficou. Sim, ela também é forte. A força não deixou levar. Eu escolhi. Pescoço. Mas a vida dela não depende do colar. Não. Acho que o Neron não deixou. Mas é o que pegar. Liga ela à deusa dela. A vida dela não depende, a vida de todo o grupo depende do meu colar, vamos dizer assim. Então... E Jeff, eu não sei nem anota os itens mágicos aqui, achei. Ah, é fácil, perdeu a espada, perdeu o escudo, perdeu a armadura. Ela só tinha a lágrima e a espada. O escudo é do tão. Ah, tem um bagulho de carisma. O manto do carisma, não é? O manto de disfarce também. O manto de disfarce. É um manto e uma capa, não é? É. Os dois ficaram. Os dois ficaram. Menos mal. Vamos ter que recalcular tudo. Aquilo que é só uma roupa simples, assim, de tudo, ficou. É que os caras não usaram o Detect Magic, né? Deviam ter usado. Eles não perceberam? Eu sou um elfo tão pobre que minha roupa foi costurada, gente. É uma armadura. Eles sabem ver isso? Só. Por isso que é bom você fazer um pacto pra você pegar a sua arma como você quiser. Não, acho que minha arma não vale uma arma. O pessoal fez isso daí. Bom, vocês despertam, checam seus itens, vocês estão nesse estado. Os Minotauros despertam, checam os itens deles, nada. E também só estão com tanguinhas. Não tinha nada, segurando o muscular. Que a Elfa tem de mágica? A Elfa Negra desperta, checa os itens dela, e ela também, semelhante a vocês, tá só com a roupa do corpo. Tem uma coisa mágica? Tem uma capa mágica. Uma capa? Posso jogar um arcanismo aí? Foi na sexta-feira que vai mudar. Pode. Ali, miseravelmente 13. Vamos milionários. Ok. Todo mundo pode jogar arcanismo ou não? Mas você só sabe que é mágica a capa. Mas que tá. Cor? Parece até que eu escutava na cara. Que cor? Roxa. Ah, roxa. Não sei, não tá com ela. Foi embora. Tem detalhes visíveis nessa capa. É que eu ia falar qual era a cor da aura. Ah, eu falei roxa? Não, roxa é a cor da capa. É, então. Ok. Vocês despertam, checam suas coisas, tá? Ainda atordoados. A Toff desperta no meio de uma poça de vômito. O Celerin desperta no meio de uma poça de vômito. Poça não, nuvenzinha. Nuvenzinha, né? Uns filetes de vômito que restaram ali. Dos últimos dias. A Elfa Negra lá desperta, ela abre os olhos. Olha pra todos vocês com desconfiança. Vai se afastando aí. Corrente estica. Todos vocês estão presos. Joga um D10 cada um. Vamos ver que posição vocês estão da corrente. 10. Você tá no fim. 2. A Elfa tá no 1 junto com o Celerim, tá? Não, 1 é o Rafa. 1 é o Rafa? Eu tirei 9. Ah, é 9? 9. Nossa, já foi. Então a Elfa Negra ela tá na ponta. Numa ponta, o Murin tá na outra. Ok, eu. 2. Peraí, que você tá do lado da Elfa Negra. 2, 4, 9, 10 e 10. 2, 4, 9, 1 e 10. Vamos lá. 7, Celerim. Eu tô junto com você, Mur? É, Elfa. Quem que é o 2? Eu sou o 9, você é o 10. O Griel, 2. Quem que é o 3? É a Lisbeth. É a Lisbeth. Quem que é o 4? Eu. A Ciele. Quem que é o 5? É a Toffe. É a Toffe. Quem que é o 6? Quem que é o 6? Quem foi o 6? É o Minotauro. 6 e 8 é Minotauro. Minotauro. Minotauro. 6 e 8. É, 7 é o Silerim. 7 é o Silerim. 8 Minotauro, 9 então, é o Theon. E o 10 é o Murin. E no dia das mães disse que a Ana disse que ele falou pra vamos marcar caso vocês queiram fazer alguma coisa. E ela não se cuidasse. Então quem tá na direita? Sim, é ela. Quem tá na esquerda? Quem tá no 3? No 3? Ali, ó, é a Lisbeth. Cadê a sua fadinha? A Nick tá? Não está a Nick. Nem os bichos foram todos embora. Os bichos foram todos embora. Não quero NPC pra atrapalhar. Nem item, nem nada. Não quer nada, nada. Pra hora aí a Elfa, ela olha desconfiada, né, pra vocês, aí ela vai se afastando em direção aonde a concha se fecha, as grades, né, como se quisesse tentar sair dali. Ela vai e faz aquele clangor das correntes esticadas, né. A corrente, ela tenta dar uma puxadinha, se dá uma esticada, amor, você sente seu braço sendo puxado e vocês todos veem a corrente deslizando pelas argolas de vocês. Não tava vindo pra cá o bicho? Sim. É, o bicho que tá. E aí a elfa negra, tá? Ela vê a corrente esticando, ela olha para os grilhões que estão com ela. Olha para cada um de vocês. Ela olha pra direção do braço do... Nada de brincar de cabo de guerra aqui. Ela não fala nada, ela simplesmente fica parada, baixa a mão, fica olhando vocês, desconfiada. E aí vocês veem um brilho se aproximando na escuridão do fundo do oceano. Okay, só uma pergunta. Eu não lembro se eu tinha colocado o colar de concha. Colocou. Ok? Então tá comigo ainda. Tá com você. Jeff, tá com você. Todos os seus colares, você enfiou a mão ali. Uma ação reflexa desesperada, enfiou a mão. Trançou todos os seus colares ali. Tá tudo enrolado na sua mão. Ficou. Discretamente eu tento passar uma da minha corrente pra fora da concha. Passa? Essa corrente fora da concha. É. Passa. Então não tem nenhuma barreira mágica. Não tem barreiras mágicas. Onde faz? É mágica a cela ou as correntes? Ou os bilhões? Não. São como arcaicos. Você está aqui em que posição? 9, né? Uhum. Até. Cadê a. Cai. 9. Ela não está aqui. Eu faço. Eu vou saber onde ela está? Sente! Pergunta pra Toff. Eu vou me concentrar. Toff consegue sentir o que der. Toff você se concentra. Toff consegue vem boiando um peixinho, uma bioluminescência clareando. E um sereio vem nadando. Chega próximo a vocês. Fala direito. Fala alguma coisa pra vocês, um idioma que vocês não compreendem. Não falamos seu idioma. Noblotina. Ai, isso é barba. Não abre oceanês. Peraí. Isso é baleiês, né? Eu não falo baleiês. Vocês não conseguem entender. O que vocês ouvem ali conforme ele abre a boca assim e as bolhas se desprendem da boca dele, tá? Vocês ouvem um borbulhar e sussurros no meio desse borbulhar. É algo extremamente difícil de se identificar os sons que ele tá proferindo da boca. Alguém entende o que ele fala? A gente consegue se entender? Bem. Bem parcamente, não é a gente... Vocês querem entender como que é uma ascensão tornar um pouco mais realista? Falem com a mão na boca. Vai na linguagem de sinal meio lenta. Ele fala alguma coisa pra vocês. 31. 31? É. Tá aqui os valores. Que é isso? Pasta de tosse. Pra saber exatamente onde tá a carne. Como é que eu faço isso? Eu já sabia que eu tinha carne. Quanto você tirou? 31. 31. Ela tá distante de um continente de você. Beleza. Nossa. Ficou. Pô, a gente tá muito longe, ela ficou. Localização exata. Não fui eu que escrevi isso. Então, ela está acima de você. Muitas milhas acima. Ela deve estar com algum tritão, muitos né, metros acima. Centenas de metros acima de você. Deve estar com! E centenas de metros acima. Está em Atlântida. Tá? E dezenas de quilômetros naquela direção. É Atlântida, velho. Quilômetros. É Atlântida. Ela tá em Atlântida. Aquela direção é qual, gente? Seria alguém sabe? É, não tem o John Marte. Quem tem é observante? É, Kim Mind. Kim Mind. Vocês dois têm, né? Tá, você sabe que a direção que o Tão tá apontando é sudeste. Tá bom? Era? Sudeste. Tá bom, Mário. Beijo, Bruno. Tá, o sudeste é Bruno. Maravilhoso. Deixa eu ver se eu posso usar isso. Se eu puder, é bem mais fácil. Eu acho que é bem mais útil, né? Ele fala alguma coisa pra vocês já encostado na grade. Tipo, eu não tô entendendo nada, todo mundo nem dou uma atenção pra esse cara, velho. Eu tô olhando pra ele se ele passa algum sinal. Acho que tá em. Lenore. O quê? Hã? Quem que falou isso? A elfa. Traduz, tá, né? Ela tá falando pra vocês isso. É, vou que ela repete. Tá dizendo o quê? É que eu não tô nem ouvindo. Ô Peixão, você ela nos tá entende? Perto de mim. Não, tá do meu lado. Ela tá perto de mim também. Não, não tá. Tá, eu sou o 4. Eu sou o 2. Ok. Olha pra direita. Vamos dividir. Olhe para o lado. Eu acho que ele não nos entende. Puta merda. Nós hoje aqui somos exército. Ah, cara, nunca, cara. O que ela disse? É, traduz aí, hotel. Mensagem, que nós entende que nós saímos daqui. Devemos seguir. Bom, você... Pode falar, por favor? Não precisa fazer lugar de sinal. Eu não vou falar. Você tá longe pra caralho. Não, se eu não falar, você escuta. Mas, mano, tipo, é, a gente consegue andar ali. Não está preso. Vocês conseguem se deslocar dentro da concha. Não, andar é bem difícil, nadar, na verdade. Não, sim. Mas consegue, tipo, se aproximar, ficar num círculo ali e conversar. Eu não tô falando, putz. Eu não tô falando. Nossa, mano. Se você conseguir sair, pra gente seguir ele. Nossa, se a gente quiser sair daqui. Pra gente seguir ele, pra ele. Pega o tampão de ouvido, mais fácil. Eu tenho tampão de ouvido, acho que eu devo ter um pra cada um, se eu morrer. Então, porra! Porque é, tá muito fácil, a gente entende dessa empresa. A gente convive bastante tempo, a gente tem uma boa comunicação. É, a gente faz assim, ó. Ah, só tão bom. Eu leio lábios, então. É, então, eu também, né? Apesar que, tipo, não tem como o Theo ler lábios. Ah, eu tenho. Tipo, eu leio lábios, cadê o lábio? Eu vou ficar com uma corrente em cada lábio, assim, vendo. Verdade, eu não leio lábios. Eu leio. Não quero mais ser cego, né? Dá pra você ler lá. Você consegue fazer magia? Tá acabando. Depende da magia. Consegue fazer mensagem? Não, precisa de material. E eu não tenho uma pedra de cobre. Que pena, né? Mas tem outra que eu consigo, muito boa. Qual? Teleporte. É só verbal. Cara, ok. O senhor tipo, tem. Acho que deve ter 9% pessoas, de chance de falha de. Deixa os minotauros aí, né, vai. O senhor tem 20% de chance de falha, cara. Por causa do componente verbal. Usa a falar embaixo d'água. Não tem. Oi, filho. Como é que você tá? Eu falo pra. Você tá lá. Põe a mão só assim. Não, não, não, não foi. Você já soube? Fala pra elfa? Uhum. Eu não sei o que você está dizendo. Como você entende ele e como a gente vai fazer? Deixe de ser vindo a ele. Vem nos meter ele. E fugir. Entendeu? Para de ser medrosa. Estão abrindo, tá, ele tá abrindo a jaula? Ela olha pra você com ódio. Parece que ela vai atacar a primeira vez ao cara. Não se trata de medo, mas sim de oportunidade. O cara tá abrindo a jaula? Abrindo a jaula. Eu tô de boa assim. Não, só avisa ela que tá preso aí, preso, tá? Vamos andar. Tem gente que não tá embostado. Parado mesmo pra ele. Uhum. Tipo, fugir. Eu não vou criar treta aqui embaixo da área dele. Ele tá em desvantagem batalhando aqui. E vai, ele começa a abrir a jaula. Tá? E aí vocês percebem um vulto se deslocando na escuridão do oceano rapidamente. Se aproxima dele. Uma sereia. Isso, e dele, eu não sei qual prestador. Tipo, corrente. Então, minha mão tá aqui, né? Corrente passa aqui. Eu sinto assim, não vi coca. O antebraço? O braço? Eu falo pro Zé mandar pelo zap dele. Tipo, mas eu consigo pegar. Junta suas mãos. É o movimento que você consegue fazer. Eu achei que a mão tava assim, mais ou menos. É, tá mais ou menos assim. Né? Mas junta os pontos dos dedos assim. É o que você consegue fazer. Não, porque eu queria tentar. Porque qualquer ação da elfa, vou dar um tranco na corrente pra ela. Certo, você consegue. Ela tá presa na sua argola. Tá nas argolas dos outros. Tá prejudicar solta. O grupo inteiro, né? Você vai usar o 10. Você vai puxar todo mundo pra dar o tranco nela. Minha força eu consigo. Tipo, tá certo que vai ter uma dificuldade por causa da pressão da água, mas. Luva. Tinha luva? Eu tinha. Que cor que era a sua luva? Eu não faço ideia, é uma manopla do Ogro. Ah, foi embora. Foi. Não é bem uma luva, é uma manopla mesmo. É. Metálica. Foi embora. Eles guardaram pra não oxidar, relaxa. O carinha tá abrindo. Maresia. Sim. Ele começa a abrir e aí vem uma sereia. Chegando rápido. Do lado dele. Quando aconteceu com a Eva, eu ainda falei pra ela, filha. Aí ele olha pra ela. Eu dou pra chegar na corrente e sai pra ela. Ela olha pra você e fala: perdemos nossa oportunidade. A jaula não será dela pra nós. Ela vai fazer alguma coisa. E aí a sereia, ela faz um gesto assim com a mão, né? As mãos deles têm membranas, tá? No lugar de pernas eles têm cauda. E que figura? Merfolk. Tem nunca viu sereia aí? Beleza? Não, mas são sereias da hora. Agora as sereias aí do negócio não tem. São mais peixe do que gente mesmo. Vai começar a se culpar, né? Sim. O de lá é os tritão. Vai começar a se culpar porque. Esses bichinhos da hora aqui, ó. Merfolk. Povo do mar, chama. Seria a tradução. E ela faz um gesto assim com a mão pra ele. Ele se afasta e ela começa a fazer gestos assim e faz assim com a mão. Mas diz que eles têm duas letras, né? O que tá acontecendo? Conjuradores podem rolar. Ela tá a 6 metros de mim. Tá. Prisão da justiça. A Duarte, ela chama Alicia. Faz prisão da justiça dela? Né? Rola dois. Faz prisão da justiça. Deve ficar preso. O que era restrained? É, se falhar por 10 ou mais, não esquece de tirar o bônus. Ficará paralisado. Em ambos os casos, estará. Tem que tirar o bônus. O teu ponto de magia, né? Tá. O Jeff, a Toph perdeu a exaustão ou não? Perdeu. Sim. Perdeu os 3 dias. Vocês estão a 72 horas ainda no fundo, mas. Tá todo mundo aqui mais exausto. Ela completa a magia dela. Amor, mas dá pra saber que magia que é? Pra tentar, depende da magia que for dar um contra de pé? Dá. Por isso que eu falei, rola arcana. 16. 12. É o meu nem conta. 16. Eu dou 10. Ela tá fazendo um invocar criaturas. Invocar criaturas? Gordinhas. Minha metade da água. Gordinhas é de pouco, então. Será que e aí ela faz assim com a mão. O Theo enrola lá nas correntes e ela olha assim. E aí vocês sentem a coxa se mexendo. Tem que fazer o teste. Ah, tem que fazer o teste. Desculpa, disfarce. Destreza. Destreza? Destreza de buenas. Peraí. Ah, tá. Isso não tem que acompanhar. Eu nado bem, pelo menos. Você nada bem? 17. Não, força. Não? Rotação. Ela tá enredada, então, nas suas correntes. Eu nadava. Até tirarem a luva de mim. Não, não. Bem, tá doido. Zero. Mais 6. Ela tá enredada nas suas correntes. E ela assustada, ela. Gritando alguma coisa pra vocês. Né? Eu tô sincronizado. Que posição você tá? Tá do meu lado, Théo. É do lado sincronizado, é da destreza. Vai soltar um Kamehameha, mano? Eu tô aprendendo ela. Ok. Tá? A elfa negra vai se afastando do Griel. Tá? Esticando a corrente, indo até o hotel. Vocês sentem ela esticando todo. Né? Ela chega próximo de você e fala: eu não sei o que você fez, mas foi muito bom. Vamos aproveitar a chance de matar os dois. Fugir daqui. Eu tenho controle com você. Eu ouvi? Eu tenho que confiar em você. Entendi. Eu ouvi? Ouviu? Tá, tá bem. Estamos recuperando nossos impulsos. Eu gosto mesmo de conversar com você. Estamos sonhando, estamos sonhando. A gente precisa sair daqui. Eu sei, nós temos como detalhar a casa dela. Ela olha, ela, quando você fala isso, mãe, ela olha pra você. Tipo, ela saiu puxando todo mundo, vai espremendo todo mundo, vai esticando no máximo os braços, né? Quando você fala isso, ela olha pra você. Ela guarda as mãos assim e olha pra fora. Tá? Vocês veem a sereia lá nadando, enroscada nas correntes do Theo, né? A concha vai se mexendo, mexendo, mexendo, mexendo. Se mexendo, subindo, se elevando. Ela tem elementais pra levar a concha e vai soltar. Pra não soltar a gente, tipo, a gente não. E aí vocês vão vendo assim, vocês vão olhando ao redor, vocês veem, não são elementais. Um imenso peixe sai do fundo do leito arenoso do oceano, tá? Erguendo a concha e vai nadando lentamente em direção à sereia. Gostei dessa mina. 14. Passei. Qual que é a tendência você dela? Neutra. E tudo na Santa Paz, tudo, né? Numa harmonia tão grande, tão gostosa. Então, eu falei, não é maligno, só droga. Agora. Então, ia matar ela só que ela. Ela é neutra. Não, eu não sabia. Então, Bom, a corrente ela se materializa. Né? Sai de você pra ela, né? O outro, ele vai com o tridente dele e começa a apontar pra você. Eu puxo ela e pego o pescoço dela. Não, você puxa ela não, você tenta. Vai lá. Força. Força zero. Athletics. Se ele me falasse que ele tá querendo fazer, eu poderia ajudar. Tá na água, né? Uhum. Com desvantagem. Tá cortando. Muri, me ajude. Tem algum lugar que você vai aqui pra falar? Ah, mano. 19 em um e 8 em outro. Isso, agora eu acho que se eu te ajudar, né? Você perde a desvantagem, Rafa, né? Tá bom. Assim. Quanto que deu o seu Athletics total? E ele fazer assim. Agora é mais fácil você deixar eu puxar. Só uma força e proficiência tiver. Porque ele tá puxando ela com as correntes dele, gente. Não é com a corrente. Então não tem como ajudar. Deu 8. Deu 8? Você vai fazendo força tentando trazer ela, ela vai nadando. Com a barbatana dela, com o rabão dela assim, e vai arrastando você em direção à grade. Ótima maneira de fazer novos amigos. O que você quer? E aí o sereio, ele ergue o tridente dele, aponta pra você. Jeff, eu dou um tranco pra trazer ele pra trás. Meu Deus. Com desvantagem? Com desvantagem. Eu tô ajudando ele, então pode dar uma ajudinha aí. 12 mais 16. Vai ser na meu mais zero de força com ele. 12 mais 16 dá 30. Não, não porque 28. Você já puxou. 28. Agora é a vez dele puxar. 28. 28. Tirei 12 nos dois dados. Tô puxando dois bois juntos. Ai, se fudeu. Tirei 12 nos dois dados. Não, 28, você puxa ela. Pronto. Caramba, você tirou 28 com desvantagem. Eu tirei 12 nos dois dados. Se fudeu. E eu tenho mais 10 atletas. Tirei um crítico e não consegui. Aí vai puxando 12, ela na direção, ela vai te... É 12... Nadando 20, com tudo. Mais, mano, ela vai indo próximo da grade. Não, e outro... É 24 com 5... O sereio, ele vai com o tridente assim, aponta tudo, assim. É, que eu tinha feito... Ela trouxe você pra grade. Eu tinha dobrado aqui, né? Ela vai aponta assim, ele vai na sua ciência, barriga. Não, 12 mais 5, 17, mais 12, 29. Eu me afasto... Calma, o lugar... Cadê ela com o refém? É que eu já falei 3 vezes, cara, 29. Eu já tinha feito as contas. E aí? Não ouvi o que você falou, tio. Então como eu refém. Mano, tá difícil de ouvir, cara. Sério, meu, acabou com o tempo. Pega ela como refém. O Tritão tá... Você puxou ela. Tá, mas ela não entrou. Ela vai chegando perto da grade. Ele... Eu tirei quando você tá dali pra você não se atacar. A um atacar. Metro e meio da grade, ele ataca você com o tridente. Ah, mas eu justamente tirei ele disso. Pra isso. Tipo, podia ter a rainha boa, só uma coisa, tipo. Certo, então. 21 acerta você? Sem armadura, sem tudo? Acerta, né? Então ele vai e pega o tridente. Fica ele na sua barriga. A intenção de puxar ele era justamente isso. Então, tipo, eu trouxe ele pra trás. Não, você me puxou. Certo, mas você acha que a jaula é tão grande assim? Mas ô louco, Jeff. Aí. Mesmo assim. tamanho que aquele tridente do cara, então, 5 metros? É uma arma de aço, 3 metros. É isso mesmo. 3 metros, ele chega em vocês. O dano vai ser pequenininho até. O cara que era pra ser mais disciplinado. Perde 9 pontos de vida. E queria pegar ela como um refém. 9 pontos de vida. E finca o tridente na barriga do Theon. Quanto de dano? 9. A elfa negra fala pra você. Ele está dizendo pra você soltá-la, ou ele vai curá-la até matá-lo. Certeza, até. Nós não temos como ser de terra. Nós estamos de quem aqui? Vai demorar bastante. Solta ela. Solta ela? Com isso eu coloco um saço, né? Solta ela das correntes, ela vai e se afasta assim. Aí ele pega, ele puxa o tridente. Né? Mais 20 de vida agora. Mais 20 de dano, né? Por causa da vida. Eu tô no verdadeiro agora, puxa, puxa o verdadeiro. Tridente de volta. Ele vira e fala pra você. E você não entende nada. Eu falei pra ela traduzir. Né? Ela traduz pra vocês. Né? Nossa, eu tô fazendo tudo errado. Eles não se comunicam. Não, eles se comunicam assim, sim. Com vocês. Estão tentando se comunicar assim com vocês. Esse não é o idioma deles. Tô falando a quanto? Como? Ok. Ela traduz. Ele está dizendo que vai nos levar até a rainha. 38? A ideia do André apareceu. É uma boa chance. Sabia? Use essas suas correntes na rainha. Mano, sabe que mulher errada. O que mais você sabe fazer? Não sei o que ela está dizendo, tá? Punir os injustos. Não, o Zé tá com 41, ele é mais novo que o Zé. Eu também. Então eu sugiro. Ela é uma negra, claro que ela não tá errada. Você consegue surpreender a pessoa pra ver? Pode instigar e fazer coisa errada. Nós não estamos em condições. Prisioneira pra sempre? Há outras maneiras de sair. Pelo menos até recuperar nossos itens. Não tão eficientes. Não tão difíceis. Não tão divertidos. Vamos falar normal, gente. Ele conta que tá com situação social. Você deveria se conversar com a rainha. Só Klingon. Podemos convencer a rainha que não somos inimigos. Ingênuos. Ela olha assim pra você de novo. Acho que a única olha ingênua, pras correntes. Acho que a única ingênua aqui é você. Pois você está dependendo da gente para conseguir alguma coisa. Gente, calma. Porque senão você já teria pedido se não dependesse de nós. Ingênuos. Peixão vai nadando. A imagem do peixão, cadê o AD&D? Pega o AD&D. Mas eu acho que ela está certa. Um peixão desse não aqui, está. Ó. Ninguém que é bom iria ter convidado os presos. Mas aqui estamos em desvantagem. E controlar um Kraken. Você sabe o que é desvantagem, então? Um peixão desse aqui, ó. Ai, que da hora! Carregando a concha nas costas, que a concha de aula. Que a sua justiça vai, aqui, vai prevalecer aqui. Que é legal. Pulzinho na cabeça. Uma luzona na cabeça, né? Não. Mas o caminho certo ninguém diz. Ele só aparece. A gente vai. Tá aparecendo muito. Vamos conversar, cara. Como você quer fazer alguma coisa sem seus itens, sem suas armaduras? Conforme vocês vão se afastando, tá? Eu o peixe se ergue. Aquele globo de luz na frente da cabeça dele. Brilhante, tá? E clareia o ambiente ao redor. E vocês olham. Tem pelo menos uma dezena de conchas similares às que vocês estão presos ali, naquele local. Vazias? Vazias. Duas vezes. Não. Tem não sei. Vocês podem jogar percepção. Com desvantagem? Com desvantagem ou não? Devido à distância, pode jogar com desvantagem. Beleza, não vi nada. 23. Grial consegue ver. Eu não vi nada. Tirei 7. 20. Caralho. Ah, inglês mexe não. Olha, perdeu um. Meu... Você deixou de ganhar. Jetoff. Como que ela vai ver? Ela tem, ela sente o ki dos outros. 22. Se a gente já tá jogando percepção com desvantagem, você acha que ela vai conseguir sentir o ki de alguém? Não sei. Você não sabe a habilidade dela? Vai sentir um ki molhado. Muito mais do que 18 metros se a gente tá jogando com desvantagem. Porque essa é a nossa visão noturna. Mas você não sabe qual distância ela consegue. Na verdade, na verdade a água ela é turva. Tô toda vomitada. Conforme o peixe se levanta e ilumina, vocês notam? Vocês percebem que a água ela é bem turva. A água é bem escura, tá? Cheia de areia, né? Algas, ela é bem, bem sujona mesmo, isso dificulta bastante a visão. Dentro de uma das jaulas de concha, vocês veem três destas criaturas aqui, ó. Que criatura que é essa? Sagi. Sagi. Sagui? Sa-a-guin. Sagui. É que tem um H no meio. Sahuagin. Sagui. Se escreve. Sahuagin. Eu acho que, se eu não me engano, é Sarrogan a pronúncia. Nossa, tá bem errado. Sarrogan. Sarrogin, alguma coisa assim. Sarrado no ar. É que eu lembro que esse H era mudo. Sarrogin. H mudo? Não lembro. Eu tenho alguém de pronúncia, mas eu não lembro. É que no Final Fantasy era mudo, o H. Hã? No Final Fantasy era mudo. Saladinho. Não é Saladinho? Sarradinho. Sarradinho, Sarradinho. Tá meio sarradinho, menino? O que foi? Bom, são três desses que estão presos dentro de uma jaula. Conforme o peixe vai se afastando, vocês notam ele se levantando, tá? Indo até a borda da jaula e esmurrando ela, arranhando ela com suas garras. Proferindo o que seria equivalente a urros de protesto. Dizem bolhas de ar se desprendendo da boca deles. Uma grande qualidade, né? Conhecimento de bardo. Eles também são criaturas do mar. Também. Podemos considerar que eles são traidores? Traidores de quem? Da sereia. Era isso que eu ia perguntar, mas como eu não vi... Eles estão protestando, quer dizer que eles estão achando que é injusto a prisão. Só que eu ia saber se eles são do mar mesmo. São todos do mar. Mas eles... não pertence ao mesmo tipo de povo. Xenofobia. Então, Disso não entendo. As sereias, normalmente, o que você sabe, o que as lendas dos bardos contam, né? As sereias encantam os homens, os arrastam pro mar, né? Essas as lendas dos marinheiros, tá? Mas as criaturas que vivem no fundo do mar, que não são as lendas, o que você tem noção é que são criaturas civilizadas, tá? Já o Sarraguin são criaturas selvagens, predadores vorazes. E aí vocês, o peixão vai levando vocês, tá, nadando com vocês. Vou ficar sentadinho. Vocês saem desse mini campo de concentração, tá? O peixe, ele vai nadando, serpenteando por entre imensos corais e algas gigantescas. Tá? Outros peixes vão se aproximando de vocês, alguns peixes menores penetrando nas guelfas desse peixe maior, sugando parasitas ali, ou parasitando ele, vocês não sabem, tá? E de repente vocês veem um imenso brilho à frente, tá? Então, você não vê o brilho, mas você sente calor, sente luminosidade, tá? Similarmente a Toff, ela fala: tô sentindo um povoado muito grande logo à frente, tá? E quando vocês se dão conta, o peixe, ele tá subindo uma elevação, uma espécie de uma duna no fundo do mar, tá? E quando ele termina de subir essa elevação, vocês saem num penhasco. E aí, lá no fundo desse penhasco, vocês conseguem divisar uma grande cidade submarina, tá? Toda iluminada com bioluminescência, construções esculpidas ou cultivadas, vocês não conseguem dizer ao certo, nos corais e nas rochas, tá? A vida marinha vasta nesse local. A visão que vocês têm é essa. Star Wars? Não, mas parece. Parece, né? Bem parecido. Tipo a cidade dos Gungan mesmo. Você não vê, você tá cego. Mas eu sinto. Pega o papel no corpo. Vê se tá montado. Os dois caras. Ficam prestando atenção na gente? A moça não. O cara fica. Ela vai nadando na frente. De vez em quando ela vem, vira, faz um gesto pro peixe. O peixe vai acompanhando. E o cara, ele vai o tempo todo ao lado da jaula nadando e olhando vocês com o tridente na mão. Eu enrolo a concha inteira em corrente. E fecha, eles não podem enxergar mais nada por dentro. Vou tentar fugir. Agora vocês estão no campo de magia. E ajudar vocês. Eu entro em forma eterna. Pode usar? Nossa, não, mas a habilidade dele. Tipo, aprendi com a carraposa lá. Ok, peraí, vamos por partes. Peraí, que complicado. Vamos por partes. Primeiro, você começa a enrolar as correntes, olha. Você começa a fazer isso, a elfa, ela olha pra você, a elfa gruda em você, tá? Que aliás, né? Gruda em você. E ela fala, ótimo, ótimo. Estoura essa concha, liberte-nos daqui. Vamos lá. Arrebente tudo isso, as correntes são realmente muito, muito poderosas, muito boas. O que mais você sabe fazer? Mas não teremos, talvez, força e vantagem pra lutar contra eles. O que aconteceu? Então eu vou tentar ajudar de outra maneira. A pessoa estuprada fica assim, fica doida. Que outra maneira? Fica agressiva. Eu vou entrar no planetário. No planetário você consegue fazer isso? Eu sou um clérigo. Deu! Não, não, meu Deus, eu sou agora. Tudo. Por que não? Todo mundo sim, ouvindo todos. Eu tenho informação de você, mano. Não tem cara de falar o que eu faço. Eu prefiro ter uma carta na manga. É, então, essa carta na manga caso, sua é quem? Ah, a gente não vai conversar assim. Olha, era um 10 pesos, agora só subiu. Oh, beleza, vou conversar com a Rina. Vai ser assim, vai ser as coisas. Terá de ser assim. As correntes vão, cercam a concha. E aí vocês vêm. Jeff. Golpeando com o tridente as correntes. Antes de ele ir pro planetário. Não sei se daria pra fazer isso. Diga. Vou tentar puxar ele de volta. A corrente é seu foco material. Ok. Eu tô falando não a corrente dele, corrente a nossa. Pra fazer as coisas de caminho? É. Sim. Ah, então antes dele ir pro planetário, joga iniciativa os dois. Quer puxar ele pra perto de você. É, pra tipo, travar ele e fazer força contra força. Sempre pra ele não poder, porque tá tudo poder. Interligado. Então sempre não, o planetário ele vai. Ele vai, cara. Ele puxa, desvanece. Ele desaparece. Ok, esse é o primeiro. Não é, ele vai abrir um portal e atravessar. Não, tipo, eu tô perguntando se eu posso travar nele. Ele falou que não posso, então não adianta. Não consegue trabalhar no plano físico. Consegue te trazer ele perto de você, mas aí perto de você ele desaparece. Então não vai adiantar nada. Não adianta. O que, que você ia fazer? Se ele... Comunhão com a natureza. Comunhão com a natureza. Vai rezar. Porque ela é doida. Você quer sentir a vida marinha ao seu redor. Da fauna e flora. Sebastião. Certo. Ok. O sereio golpeando lá. E aí, de repente... Ele começa a emitir uns sons agudos. Um som de alerta. Como se fosse um golfinho, né? E vocês ouvem a sereia respondendo pra ele. Dessa mesma forma. Com sons agudos. Tá? Você consegue fazer uma ilusão sereia de mim? Não. Você já tá no planetário? Ainda não. Ainda não? Ok. Você está fazendo comunhão com a natureza. Com o quê? Me lembra o que, que faz é, o poder? É, digestão. Eu acho que tô sem ele aqui agora. Material. Aham. Deixa eu ver. Se for. E eu posso comentar não, os bichos se não for, se você quiser. Só cinema que você pode botar tudo a perder e não ficar nas suas mãos. Ah, certo. Mas aí não deu. Ok. Aí eu quero ver como que é a fauna, como que é a flora ali no lugar. Ele como. Como que eles se sentem ali? Se são criaturas hostis ou não? Nossa, velho. Não, eu não tenho uma bit of fleece. Certo. Hostis a quem? Eu não tenho um pedaço de fleece, não sei o que seja isso. Hostis, ponto, porque eu não é em relação a. Vou te responder a uma resposta pra druida. Faço. O ecossistema está em perfeito equilíbrio. Vou ter que passar a botão nessa bunda. Ali. As pessoas. E quão longe vai esse seu sentido? Acho que tá quente, viu? Tô tentando achar pra ver certinho. Diga quão longe ele vai. Ah, então talvez tenha informação viu? Adicional. Foi pro planetário. E aí o então, ele desaparece no planetário. Eu ando mais rápido no planetário, né? Ou mais lento. Mais lento? É. Não dá pra controlar isso. É uma coisa complicada. A corrente dele fica vazia, a corrente seguindo. Que a gente tá preso ou. Por, no raio de até 1 km. Ah, os grilhões não, que eles estão. O grilhão cai. Cai no chão. Como se ele se teleportasse. 1 km. Um quilômetro. Um raio de 1 km. Mais de 2 km. Que diâmetro? 100. Como é que ele entendeu? Não tem vida marinha aí, não tem ninguém. Não tem fauna. Certo, Ciele. É que tem pessoas morrendo mais do que nascendo em algum lugar. A gente não sabe se é 1 km ou não. Você sente a presença, Ciele, de um bando de criaturas hostis. Na borda da sua do seu sentido, da sua percepção, tá? Se afastando em grande velocidade. Então eles saem da área do seu sentido e você não consegue mais sentir isso. Calma. Você consegue saber que criaturas exatamente? Mas criaturas da natureza, ou seja, bestas. Selacos. O que são selacos? Tubarões. Já vai pegar um pra ela, olha. Um bando deles se afastando em grande velocidade, nadando como se fosse um cardume de tubarões. Que não é comum. Que não existe. Não é comum. Não é, não é incomum, é inexistente. Não sei como é que é em arca. Como se fosse um cardume de tubarões, tá? Até saírem fora do alcance da sua percepção. O Theon, ele desaparece. O sereio continua golpeando as correntes ali, a não, concha. Ah, as correntes somem, né? Porque você foi pro planetário. Tá? E aí ele olha. Começa a emitir aquele som estridente, como se fosse um golfinho agudo. Tá? E vocês só ouvem a Elfa falando. Ele está desacorçoado porque um amigo de vocês sumiu. Ótimo. Não negocie com Satanás. O que mais vocês conseguem fazer? Você sabe onde ele a rainha está? Ele está muito nervoso. O quê? Você sabe onde a rainha está? Pelo que parece, logo à frente, nessa cidade. Veja. Tá, preciso da localização exata. Porra! Teleporte? Acho que eu não sou. GPS de rainha. Tão habilidosa assim pra me dar essa localização. Eu consigo escutar. Mas se você tiver um pouco de paciência, talvez nós chegaremos até diante dela. O que você pode fazer quando estivermos lá? Conversar. Droga. E você, elfo? O que consegue fazer? Eu vou ver ele conversar. Ele é meu guarda-costas. Sabe alguma? Já era de se esperar. Algumas pessoas preferem. Assim são os escravos de Glórien. Todos covardes. Ela pega e senta na concha. Eu vi como você era corajosa quando nossa foi atacada. Eu vou observar vocês conversando também. Ah, temos uma coisa em comum então. Todo mundo observa. Ninguém faz nada, assim é legal. O peixe vai descendo, entrando na cidade, passando por o que parece ser uma espécie de um mercado. Tá? No meio do povo sereia ali. E vai indo em direção a um enorme palácio feito de coral. Era só me falar que tava no palácio. Circula. Não, acho que a rainha tava no palácio. Rainha, palácio. Ai, porra, cara. É só você ligar uma coisa à outra. O palácio não é uma localização exata. Qual o palácio? O de coral. Onde está o palácio? Qual parte do palácio? Qual parte do palácio? Parece do banheiro do qual o palácio dos sete mares? E vocês vão entrando nesse palácio feito de coral, tá? Dezenas de peixes bioluminescentes vão passando por ali, né? Eles chegam até a concha, entram na concha, passam próximo a vocês. E os peixes, eles parecem não sentir qualquer medo de vocês. E eles são as lâmpadas, né? Eles estão trocando turno. São as lâmpadas, estão trocando turno. Repara eles só. Pegam um cartãozinho e vazam. Levado pra rainha. É uma saudade. Matriarcal. Isso. São sereias. Tô brincando com peixinhos. Eu não sei se eles são sereias. Tá brincando com os peixinhos? E os peixes brincam com você. Eles não sentem medo. Eles passam perto de você. E aí você começa a fazer carinho nos peixes. E aí eles ficam nadando perto de você, acompanhando o deslocamento da concha, enquanto você vai fazendo carinho. Se eles possuíssem pálpebras, você tem a impressão de que eles fechariam os olhinhos, apreciando suas carícias. Entendeu? Que transam? Mas Nidoran é Nidoran. Eu sou o nome do macho. Além desses peixinhos, tá? Enguias penetram na concha. Mas ela transa com tal? Tá? Algumas enguias abissais, tá? Que abrem suas mandíbulas e projetam de lá de dentro enormes dentes pontiagudos. Esses peixes também nadam ao redor de vocês, tá? Sem sentir qualquer temor, tá? E sem representar qualquer ameaça para os outros peixinhos também. Tá? É aquilo que eu falei, o ecossistema ali embaixo está em perfeito equilíbrio. Eu tô aqui fazendo maremoto. E aí vocês vão com o peixão entrando um enorme arco que agora vocês conseguem ver, não foi esculpido, mas foi cultivado em corais, em algas, tá? E vão entrando os salões desse enorme palácio iluminado por essa bioluminescência dos animais. E o próprio coral do palácio, ele parece brilhar. Tá? É como se o coral também tivesse essa bioluminescência. Em alguns pontos, vocês veem algumas paredes desse coral, as paredes brilham e dá a impressão das paredes serem transparentes. Como se dá a impressão que tem alguma espécie de líquido brilhante percorrendo por dentro da parede ali. Tá? Vocês vão indo até o... percorrem um imenso corredor, passando por diversos salões, tá? Até que vocês chegam até o interior, vocês calculam que seja mais ou menos a região central do palácio, tá? Sobem, o peixe nada, uma grande escadaria acima, tá? E no topo dessa escadaria existe uma corte, tá? Repleta de servos, sereias e sereios, tá? Existe um trono feito de coral e pérolas, tá? Sentado nesse trono está uma majestosa sereia, tá? Com uma coroa feita de coral e recheada com centenas de pérolas. Na fronte dessa coroa existe uma pérola do tamanho de um punho. Ela possui de adornos colares de pérolas de diversas cores, pulseiras de... O braço direito dela, o antebraço, na verdade, né? Metade dele é de pulseiras de pérolas. Negra, que vão alternando. Branca, rosa, branca, azul, rosa, preta, azul, cor delas, vão alternando as cores. Você fica tranquilo que uma é meu parceiro. Uma é meu parceiro. Não? Não? Entendeu? Meu Deus das águas. É melhor você consagrar a minha farmetéria nas aventuras, viu? Ela tá bem roubadinha. Por quê? Como assim, calcular? Já você vai ver. Já você vai ver. A merda sendo feita. Ok. Quando vocês chegam diante da rainha, né? Eu faço uma reverência, Jeff. Faz uma reverência? Faço. Calma. O peixe para. Ele vai nadando de costas, a concha ela vai... pousa suavemente no solo do salão. O peixe ele vai indo embora. A sereia que trouxe o peixe vai indo embora. Tá? Nosso grupo só. Seis, né? A sereia fala alguma coisa pro guarda que tá ali. Tem dezenas de guardas ali dentro, tá? E uma coisa chama muita atenção de vocês. Uma coisa estranha, curiosa. Existem os guardas, os servos da rainha. Existe uma corte, que são sereios e sereias de ar nobre, distinto, igualmente adornados com pérolas e outros adornos feitos de coral, de algas, tá? E no meio dessa corte, desses soldados, existem também alguns humanos. Babaú. Nenhum desses humanos está acorrentado. Fazem parte da coroa. E existem três desses humanos, tá? Dois homens e uma mulher que estão ao lado desses sereios e sereias que formam a corte da rainha, tá? E esses três humanos, dois homens e uma mulher, eles estão vestindo roupas, tá? Feitas de algas, vocês conseguem notar, e adornos igualmente ricos aos das outras sereias. Você tem a impressão de que esses três humanos, eles também fazem parte da corte. Estão respirando? Estão respirando normalmente, assim como vocês. Estranhamente estão respirando. E vocês não possuem guelras. Vocês inspiram a água, soltam a água. E quando vocês puxam a água para dentro dos seus pulmões, é uma sensação estranha com a qual vocês começam a se adaptar. Quando a água entra nos seus pulmões, vocês percebem que seus pulmões conseguem absorver o oxigênio de dentro daquela água. Salgado? Quem já... Salgado. Quem já teve respirar debaixo da água? Quem já usou essa magia? Você sente que a sensação é igual? É igual? Como é que é? Respirar na, respirar na água. Respirar na água. Certo. Ela sente que seria essa magia que foi usada na gente? A sensação é um pouco parecida, porque você, quando você vai respirar na água, você ganha guelras e as guelras conseguem extrair o oxigênio. Mas não é. Que é um oxigênio menos concentrado. E não fizeram essa magia na gente. Tá? E. Não, eu não tô aí, eu sei. A sensação é similar. Porém, esse processo todo é feito dentro dos pulmões de vocês. Tá. Quem tem conhecimento de medicina? Você tem. É como se vocês estivessem num grande útero. Sendo... Como é que é o nome do líquido? Placenta. Não, não. Amniótico. Amniótico. Como se vocês estivessem respirando líquido amniótico. Só na crack. Pode ser, dentro do crack. Da crack. É. Tem uma cidade toda dentro do crack. Nossa, é pandária. E esse é o mini crack, hein? O Ronaldinho. Ok. A rainha, ela fala alguma coisa pro soldado, tá? O soldado, ele vai, ele passa a mão assim na concha. A concha se abre. Oh. Muito obrigado. Ela se levanta. Era só fazer carinho. Ela se levanta. Observa um por um de vocês. Eu um ar de nobreza e altivez dela. Faz uma reverência. Ela faz um gesto pra vocês. E fala no idioma comum. Venham. Assim, nessa hora. Além aí. Alguém consegue me entender? Saiam desta cela. Apresentem-se, sejam bem-vindos à minha corte. Os caras não vão tirar nós, né? Hã? Os caras vão tirar nós ou não? Ninguém faz o. A concha tá aberta. Tá aberta. Mas a gente tá solto das correntes? Não, vocês ainda estão acorrentados. A gente é prisioneiro ainda, né? Mas a corrente não tá presa na concha, vocês podem sair de lá de dentro. Ah, tá saindo. Né? A gente já sabia. Eu também. Certo? E aí o guarda que tava com vocês, ele fala pra rainha. Ela vira e pergunta pra vocês. Meu soldado está dizendo que um de vocês fugiu. Pra onde ele foi? Outro? Boa pergunta. Fugiu? Sim. Noto que há um grilhão. É mesmo? Faltando, que está vazio. Onde o tal foi? Eu também queria saber. Eu também. Vocês podiam fingir que não conhecia. Eu espero que pra segurança dele ele não tenha ido longe. Por que pra segurança dele ele não tenha ido longe? Vocês não são daqui. Não sabem os perigos que existem aqui no fundo do mar. Não conhecemos o local. Pra caramba, que gente é mais a sua nos proteger. É, foi meio cutucadinha. Não estou de exatamente leve. Protegendo-os. Mas a cortesia diz que não devo tratar desconhecidos mal. É, tô percebendo. Levanto assim a brilhão. Posso fazer percebo. Uma pergunta? Vocês foram feridos ou torturados? Acredito que o meu comando foi ferido. Bom, a cortesia, o joelho foi ferido por um dos seus soldados. Ela vira pro guarda, fala pro guarda sim. No idioma deles, no idioma Kwan. Foi ferido. Tá? Ela não perguntou por que ele foi ferido. Assim, eu falei, ah, mas ele foi ferido. Eu falei assim, ah, mas também ele provocou. Você fala isso? Eu falo. Tá. Ele provocou. E quando você fala ele provocou, ela olha pra você, olha pro guarda, começa a conversar com o guarda fala alguma coisa. Ela diz, de fato, parece que um de vocês possui armas escondidas e agrediu a minha mensageira. Eu vou me olhar. Veja bem, eu sabia. Só até tentei impedi-lo, mas... Veja bem, senhor, vossa alteza. Sim, ó. Ele foi afastado da armada dele durante o afundamento do navio, então ele tá muito preocupado com a mulher dele. Eu lá falo, velho. Compreendo. Perdoe. Geralmente ele é educado. Eu sou benevolente. Ele está perdoado. Posso fazer uma pergunta? Eu espero, para o bem dele, como eu disse, que ele não se afaste muito. Em tempo. Eu sou o Griel Adilehel. Sou um elfo de glória. Sim. Eu conheço... Não sabia quem é esse sobrenome. Quando você fala... Quando você fala um elfo de glória, você vê ao seu lado... Merda, tá? Bolhas... Saindo em alta velocidade da boca da elfa negra. Ela tá cuspindo. Cuspindo. Ou tentando, né? Tentando. Ah, joga água e volta água. Então, devido aos fatos, eu acho melhor nos apresentarmos. Como nós tocando? Pai. O pai do Fábio. Como o amigo se apresentou, eu sou o Mumi. Amor? Oi. Muito prazer, eu sou o Ciel. É uma honra recebê-los em meu reino. A Toff Resmunga, Lisbeth, eu sou Elizabeth Taylor. Uma paladina. E o que foi atender o telefone é a Serena. Os Minotauros, eles se levantam. Antônios, Lúcius. Eu olho pra Elfa Negra, assim. Todo mundo olha pra Elfa. Ela olha pra você. Eu disse que eu ia apenas observar. Ah, essa aqui é uma sem educação que tava no navio com a gente. Eu lá, diga, seu nome, diga seu nome, diga seu nome. É compreensível. Estão acorrentados. É. Eu sou a Rainha Zamori. É uma honra recebê-los. Zamori, eu só queria antes exaltar minha preocupação. Durante o naufrágio, eu me perdi do meu arco. E meu arco, veja bem, nele repousa a alma da minha mãe. Então eu estou muito preocupado. Ele foi encontrado? Não se preocupe. Todas as coisas que estavam com vocês foram recolhidas e guardadas. Meu bicho também. Onde estão em segurança? Vocês poderiam trazer o arco até aqui para que eu possa falar com minha mãe? Claro. Ela vira para um. Para ele. Né? Ele faz uma reverência e vai nadando. Eu vou seguindo buscar ele. Suas coisas. Você vai seguindo ele? Tá lá, tá lá. Tá atrás dele, ok, boa. Eu acho que sem o do nosso cara. Que bichinhos. Meus amigos. Não havia bichos junto com vocês. Havia um pesadelo, um corte. O que é um corte? Hã? O corte. Eu não conheço esses animais. É, mas ela não conhece. Eu vim pra ela e falo, acho que como você deve saber. Fada dragão, eu já ouvi dizer. Um dragão azul? Não. Nenhuma dessas criaturas estava com vocês. Rainha. Como você pode saber, eu acho que um arco é importante para um elfo, como também o seu machado é importante para um barco. Não, não é um arco, é minha mãe. Foda-se. Foda-se. Então eu acho que... Foda-se. Um arco sem flechas não oferece perigo. Já um machado não precisa de flechas para tanto. Sim, mas eu na situação que eu estou, acho que eu não seria louco de querer fazer alguma coisa contra você. Eu não sei o quão louco vocês são, afinal, onde vocês já fugiu. Sim, mas ele é... É justamente para isso que eu os trouxe aqui. Ele está meio perturbado. Eu gostaria que vocês me dissessem quem são, como e por que vieram parar aqui. Eu acho que o como e o porquê é você que tem que responder. É, eu acho que um Kraken atacou a gente. E nós por que nós presos. Estamos aqui, eu não acho. O Kraken atacou vocês? É, e a gente não lembra depois disso. Sim, gente, não é melhor a gente falar a história do início. Vocês têm sorte de estarem vivos, então. É, imagina. É, eu só queria saber por que estamos presos. É. Saber justamente pra saber quem são vocês. E onde estão eles? Quando vocês provarem pra mim que não oferecem perigo ao meu povo, serão libertados. E as suas armas serão devolvidas. Como que a gente veio parar aqui? Vocês acharam a gente no meio do mar? Encontramos vocês no meio do mar. Eu devo falar que é a cor aqui. Não vamos falar dela que nós estávamos em alguma viagem, nós estávamos atacados. Mas isso é óbvio, se o Kraken atacou a gente, não, mas é aí. Tipo, ela quer saber pra onde a gente estava indo. Não precisa saber pra onde a gente estava indo, a gente quer saber como a gente está aqui. A gente estava no mar. Não, só vocês são amigos do. Rafa, vamos no mar. Elfos do mar? Elfos do mar? Qual o nome dessa cidade? Lenária é pedaço de pé. Somos, temos relações com algumas tribos. O que vocês fizeram para eles os atacarem? Eu acho que eles queriam tributos e o nosso capitão não quis pagar. Elfos do mar não pedem tributos. Ah, eu não entendi também. Eles eram malignos. O senhor apareceu. E off, lembra que. Um barco pedindo um tributo, o nosso capitão, comandante do navio, ele negou e ele falou uma linguagem meia. Esquisita! Eles queriam todas as nossas armas de metal. Todo metal que tínhamos. E queriam também mulheres, se tivéssemos alguma. Aí, devíamos ter pagado o tributo. Mulheres? E armas de metal? Né? Armas de metal? Sim, armas de metal são extremamente raras no fundo do mar. Como você pode perceber, estamos dentro da água. É impossível forjar metais aqui. Ok, mas coral é bem bonito. Mas não é tão duro quanto aço. Não tão resistente. Mas eu queria enferrujar também. Mamãe! Mas se eles estavam querendo tributos? É, dizem que era pra gente passar pelo território deles. E estavam envolvidos com uma criatura tão poderosa e maligna quanto o Kraken? É, eles sim. Falavam Tore, pera, Kraken, pera, o Tore, Kraken. Kraken? Sim. Então não era um Kraken. Isso é diferente, seu artigo. É, porque eu não sei se existe mais de que um Kraken. Se existe, tipo, é um aqui, um da China e outro... Tem uns mini Kraken. Uns cracudinhos. É. Uns mini Kraken da vida. Ou seja, eles eram elfos malignos. Sim. Sim. Infelizmente. E a gente só se defendeu. E vocês enfrentaram os elfos? Sim. Sim, eles nos atacaram primeiro. Foram atacados pelo Kraken? nos defendermos. O navio foi naufragado. Então vocês tiveram muita sorte de terem enfrentado só o Kraken. Por quê? Pois o líder desses elfos é Dinar. Ele é um elfo marinho que traiu sua própria família e se voltou para o mal. Ficou louco. Como ele era fisicamente? Deformado. Não é ele que matou. Uma de suas mãos foi substituída por uma garra de lagosta. Ai, o Capitão Deixo. Sim. Não, Capitão Lagosta. Dizem os boatos que ele tem o poder de se transformar numa enorme e poderosíssima lagosta demônio. Engraçado. Esses boatos, até onde eu sei, são reais. Esses boatos, até onde eu sei, são reais. Então eles digam, vocês tiveram muita sorte de não conhecer Dinar. Sim, provavelmente estão enfrentando. Taser Face, seu cu. O que é esse Taser Face? É do Guardiões. Guardiões. Vocês tiveram sorte de não enfrentar Dinar. O Kraken é poderoso, mas ele é uma criatura cuja fúria pode ser abrandada rapidamente. É uma criatura que não guarda rancor e não é vingativa. O mesmo já não ocorre com o Dinar. Como que você acaba com o Kraken? Não, acaba com o rancor dele. Oferecendo comida? Ele se acalma com o tempo. Ah, tá. Todo Kraken. Já Dinar, esse não se acalma nunca. E seu ódio, seu desejo por vingança, são inesgotáveis. Vingança por quê? Contra sua família, contra sua raça. Contra aquele que arrancou sua mão. Quem arrancou a mão dele? Alguém do seu mundo. Alguém do mundo seco. Como é o nome daquela raça? Thor Iron Fist. Me lembro agora. Troglodita. Não, troglodita. Um homem lagarto. Eu já arrancou a mão de Dinar. Tem muitos. Acho que claro que tem, de monte. Tá no fundo do mar, você quer que seja quente? E o que mais irrita Dinar, segundo dizem os boatos, é que esse troglodita que arrancou sua mão era um anãozinho. Ah, esse não deve ter muitos mesmo. É, esse é. Mas em geral, a maioria dos anões são bons, não são? Não, é um troglodita não. Um troglodita anão, não, velho. Tem doença nanismo. É, um troglodita com nanismo. Em off, é o Torque. É o Torque. Que Torque? Do Holy Avenger? Do Holy Avenger. Continua na mesma. Eu também. É o Torque. É o Torque. Eu também. É o cavalo vapor. O pai. É o cara que fica girando, né? Preciso pegar o Holy Avenger pra ali, mano. Alejandro. Hã? Padrasto da. Isso. Da Lisandra. A Lisandra. E aí, chegou a mamãe ou não? O cara é longe, foi longe. É? Ah, bicho, o cara foi pegar longe. Não, você tá seguindo o cara. O cara tá se embrenhando nas entranhas do palácio. O palácio é maravilhoso, belíssimo. Eu não sei. Quantos prédios tem aqui? Você não sabe. Trocou de lugar, mudou de personalidade. Mas você consegue sentir o esplendor daquele lugar. A arquitetura é meio... Isso aqui ia ficar vazio. É, sei lá, redondinho. Parece que o palácio é vivo. Você sente isso. Não, você tá matéria indo viva, velho. Com o Rafa que senta lá. E... Ah, eu tirei o meu lugar também. Vocês vão até um armorial. Quando vocês chegam nesse armorial... E só tá ele. Só tá ele. O armorial tá fechado, vigiado. Que droga. O armorial é vigiado. Tem soldados ali, tem vigias. Ele fala alguma coisa pros vigias. Entra no armorial, você entra com ele. Eles fecham ou deixam aberto? Eles deixam aberto. E aí você sente o espanto, o desespero dele quando ele entra na molhada. Tô roubado. E aí subitamente ele volta acelerado em direção. Eu tô lá, não tem nada. Não, não, não. É. Cadê os itens? Não estão lá. Quer um bom dia? Não, não dá pão pra ele não. Ele já roubou nossas itens. Vocês não estão. Eu volto. Vamos só junto. Ok. Ele tá voltando acelerado em disparar. Eu tinha tantos planos. Ou será que ia converter ou matar eles? Provavelmente matar eles. Você ia fuder o grupo inteiro se fazer isso. Eles pecaram, então. Quem pecar? Então, não interessa se é neutro. Se não tá ajudando a procurar a solução, faz parte do problema. Nossa! Ah, essa justiça é boa! Alguém assistiu Jessica Jones recentemente? Maionese. Mostarda preta. Só que é, mostarda preta. É Hades, tá? Que mostarda afro. Mostarda, desse mostarda a lá. Dumbways to Die. Mostarda afro descendente. Não mostarda. Não, cobrinha pica. Não mostarda preta. Que coisa. Eu adoro ser humano por causa dessa. Jogo é muito bom, cara. Então vamos continuar. E é educativo. E é educativo. Você copiou? É educativo, porque era... Quando você for dar uma salsicha pra uma cobra, passe mostarda direitinho. É uma ação dos governos da Austrália, eu acho. Pra do... Não, não é Austrália, acho que é França. É, pra não pular no serviço do trem. É, pra evitar os acidentes no metrô, no trem. É, aí você fica jogando e pá. É, aí você passa mostarda no hot dog pra cobra, porque senão te pica. É. Você não cutucar o negócio de abelha. Isso é bom senso, né? Você cutuca não... o urso mais abaixo. Come cola, mas não cai. Não fica rebolando na água cheia de piranhas. Não, você rebola, mas você rebola direito. Ai, cara. Puta, engraçado demais aquele jogo. E é pior que é divertido jogar. É. Bom. Não aperta o botão. Botão. É escuro, né? Escura. O sereio voltando rapidamente. Tá? Ah, só quer fechar isso daí? Dá pra cobrir pelo menos um. Ah, eu não tô com tanto frio, só por isso mesmo. Tá. Se o sereio vai voltando acelerado, tá? Você não tá com frio, né? Eu tô começando a ficar com frio. E vocês estão lá conversando com a rainha. Onde estávamos na conversa com a rainha? Não, você parou na ação do... Thor, ela tava contando. Ah, contando. Um troglodita, um anãozinho. Foi quem cortou a mão dele. Isso deixou ele mais enfurecido ainda. Thor que era cego. E por que ele está juntando armas? Depois ele ficou até cego. Por que ele estava juntando armas? Ele pretende atacar alguém? Com certeza. Espero que não seja aqui. Dinar é... beligerante. Ele queria se vingar do povo do... Eu sou a rainha agora. Cortou a mão dele. Se ele se voltou contra seu povo, ele também se voltou contra o grande oceano? Se ele tivesse voltado contra o grande oceano, ele já teria morrido aqui embaixo. Em parte. Em outra parte, não. Mas o nosso Deus, ele acredita que as criaturas... são livres para fazerem suas próprias escolhas. Mas se escolher certo. Incluindo venerá-lo ou não. Hoje eu acredito que Dinar adore apenas uma única criatura. Dinar. A si própria. Certo. Dinar. Eu acho que nós já explicamos como devemos parar aqui. E quem são estes, a ponto para os humanos? Membros de minha corte. Muito prazer. Humanos? Humanos. Ah, então, eu aportei pra lá. Humanos? Sim. É os humanos da corte. Nossa. Tem que ter. Tem que ter uma piada dessa, mano. Ai, meu Deus do céu. Que horrível. Tem que ter uma piada. Ah, foi bom. Foi bom. Essa piada lá. Tichinha no bagulho. Ah lá. Os manos da corte. Piadinha lá. Praça é nossa. Um dos humanos, um dos homens, né? Ele sai de lá. Faz uma reverência pra vocês. Reverência pra ele. É uma satisfação ver alguém do mundo seco novamente. Há muito tempo eu não via ninguém. Já estava quase esquecendo como falar o meu próprio idioma. Parece umas abelhas. Parece trombeta de lá, mano. O sol é meio... O sol é meio... Você era de onde? Da Terra Seca? Eu era de Calístia. Aqui você falou, nossa, fui destruído, você sabia? Nossa, que coisa! Não vou fazer isso! Eu ia ficar da hora! Calícia? O Harabras faria isso. Harabras faria. Puta que pariu. Cara, de onde você era? Da Terra Seca. Era de Calícia. Nossa. Sério? Sabia que foi destruído? Eu era um. Um pescador. Ah. Que um dia eu vim até o Grande Oceano, estendendo minha rota de pesca, buscando outras espécies, novos peixes de pesca. Saí para mar aberta e foi nessa ocasião que eu conheci minha esposa, minha adorável esposa. E ele aponta uma sereia. Quando ele aponta pra sereia, sabia. Ela faz assim, dá um sorriso e fica corada. Eu ia perguntar se ele tinha família no. Merda Alberto. Por Terra Seca, né? Mas. Tem na Terra Molhada. Só que quando ele construiu uma família na Terra Molhada, já quer. Não precisa nem lubrificar isso aí. Como que aí vai que eu causo uma. Os manos da uma briga aqui. Uma DR aquática aqui, uma DR debaixo d'água e pode tudo. Ele olha pra ela, vê ela toda coradinha, né? Aí ele vai nadando até ela, né? Nadando cachorrinho? E assim, ele é humano mesmo. Ele tá nadando até ela. A mesma dificuldade que vocês têm pra se deslocar ali, né? E tem um cabelo meio cheio em mim, cara, coladinho, né? Aí ele chega até ela. Não, por favor, não se sinta envergonhada, minha querida. Eu amo você, Madison. Dá um beijo nela. Madison. Madison. Ah! Meu Deus do céu, velho. Se tá fazendo piada, eu também posso. Eu ia puxar o bagulho, velho. E os outros humanos também, eles, vocês notam que eles estão ali por vontade própria. Foram atraídos por sereias. É, vontade sereias própria, morreram. Né? Morreram, morreram, né? Morreram. Não morreram. E estão ali por vontade própria ali com eles e acabaram se casando. Que bonito é esse? É do. Oh, é o fundo do mar, tem esse. É alguém. É a frequência das baleias. É. O fundo do mar dá pra ouvir. Assim. Episódio 4, de volta pra casa. Tá meio assustador, né? É que não aconteceu o que ia acontecer ainda. Eu acho que não temos. Acho que já contamos tudo, né? Depende, você falou, sei lá. Estamos longe de do continente. Agora eu acho que a gente tem que se preocupar com. Aquele grande terra seca ao sul? Aquele está desaparecido e não conhece muito bem. Qual que é a direção do sul? Acredito que não estão muito longe. Estamos indo resgatar alguns familiares meus que estão presos lá. Este é o motivo de nossa viagem. Certo. Você disse que queria saber? Compreendo. Porque eu sei que uma grande guerra foi travada lá, não foi? Foi. Por isso o resgate, então. A minha mãe morreu na batalha e a arma dela descansa no meu arco, mas meu pai descansa. Descansa. Tem opção, sua mãe? Tá aí. A primeira frase que a Elfa Negra disse é... Vai lá? Não. Um certo povo foi abandonado por Matheus traidora. Não vai ficar mais mole do que você imagina. Eu vi não como o Léo é Lucas abandonou. Não nós que movemos ela. Não me toque. É. Que horror. Por isso que ela não te toca. Escravo de Glórien. Você verá em breve, com seus próprios olhos, que sua fé nela de nada vale. Quando você estiver realmente em necessidade, ela lhe abandonará. Ariel! E eu? Cabeção! Trouxemos mais um. Pra sabor. Trouxemos mais um. Você fala o quê? A gente leva duas e deixa uma. Não. Vai três. Se não, semana que vem eles não trazem três. Mas entendeu? Tem que deixar uma. Não, não tem que deixar nada. É, presta atenção. Tem que deixar uma pra levar duas. Tem que deixar o casco pra trocar. Não. Né? Não. Deixa eu brigar. Você, acho que você... Acha não. Você esqueceu aqui em cima da churrasqueira, se não me engano. Ah. Pra estar dentro da sacolinha, tudo direitinho, bonitinho. Ó, o cabeção esqueceu. Eu vou esquecer cabecinha. Uma, cabecinha. Cabecinha, você esquece? Obrigado. Cabecinha, se o cabeção esquecer, você leva. Tá. Eu estive na queda de Illinois. Eu estive naquela na de Califórnia. Eu sei que às vezes parece que somos abandonados pelos nossos deuses. Só que na verdade nunca somos. Nós que às vezes deixamos de acreditar neles. É o que você pensa, ingênuos, todos vocês. O azar é ele. Sempre onde ele está, cai. Cuidado, rainha. Ouviu o que ela disse. Olha, chegou o arauto. Tá bom. Não, é a frase da rainha agora, né? Mas temos que nos preocupar com o nosso amigo, certo? Não. Ele sabe se cuidar. Bom. E quando começa essa musiquinha funesta? Mas qual é o congelador? Dizendo? Quem foi? Congelou. Acabou de colocar, acabei de pôr. E aí, Tizinho? Congelou? Não, acabei de pôr. Por aquela hora que o sereio que foi buscar o arco do Miguel voltando rápido. E uma outra sereia vindo da entrada. Pode tirar, pode tirar. Os dois nadando. Agora eu vou pôr. Em grande velocidade. Eles quase trombam no salão um contra o outro. Tá? E vão indo até a rainha. Ah, eu consigo, hein? Ficam diante de vocês, na frente de vocês, né, diante da rainha, né? Se curvam. Majestade, tragam notícias urgentes. É algo muito importante, eles falam em uníssono. Não fala em comum? Não. Desculpa. Os nossos ídolos. Eu tô com eles? Tá. Uma que foi no armorial. Eu tô pressentindo, o cara foi buscar o bagulho, voltou do nada correndo. Não trouxe nada com ele, então eu tô pressentindo que aconteceu alguma coisa com nossos. Eu sei lá, se eu for na China, o cara mandou um chinês buscar a volta, um chinês, não sei se foi o mesmo. Eu não sei se ele conheceu o sereio que foi esse avião que voltou, então. E aí? Eles falam. Com a rainha. A rainha faz assim. Perguntando o que tá acontecendo, né? Vocês notam? Deixa casar. E aí o primeiro, o cara, ele fala, né, o cara foi buscar as armas, ele fala, fica óbvio pra você o que ele tá falando. E ela ergue a sobrancelha, espantada. E aí a outra, a sereia, né, ela se intromete no meio, como completando o que ele tava falando. Ela olha pra ela, ok, abre a boca, coisa assustada. Já até sei o que vai acontecer. Vou pensar que foi eu, né? Isso mesmo. Pode aí ser vira pra vocês. Vira pro soldado, né? Fala. Dispensa ele. Né? Vai explodir. Alô, Hulk, que barra. Vira pra vocês e fala. Eu tenho notícias terríveis. O que aconteceu? O quê? Dinar está aqui? Deixa ela contar. Não tão terríveis. Okay. Tem alguma coisa a ver com o nosso menos para o meu povo. Uhum. Sim. Ilantia, minha filha, por favor, conte a eles. Ilantia? Pode falar no idioma do mundo seco, eles compreendem. Ela vira pra vocês, olha pra cada um de vocês. Sim, mamãe. O general. Cadê o nome do general? Quem ficou com o colar? Fui eu ou. O Murray ou. Que colar? Que colar? Que eu vi a Ilantia. O general da Negnibal, ele levou os pertences dos estrangeiros e partiu para batalhar contra os inimigos. Hã? Como? O general da Negnibal, ele levou os seus pertences para batalhar contra o inimigo. O que é esse general? É o general de vocês? Os nossos inimigos, e ele não retornou. Apenas um dos soldados que acompanharam retornou com vida. Extremamente ferido. E nos contou o que aconteceu. Tá vendo que merdeiro tem merdeiro em todo lugar, né? Puta que pariu! E eu fugi. Como vocês deixaram isso acontecer? Nós não deixamos. O general, ele viu suas coisas. Achou interessante, claro. Suas armas poderosas feitas de metal. Ele achou que poderiam ser úteis. Poderiam ser a chance que precisamos para derrotar o inimigo. Sem mais nada. E ele partiu? Sozinho? Mas aquelas armas são extremamente poderosas. Precisa de. Com um pelotão. Um pouco de conhecimento para. Bons soldados. Usá-las. Eu acabei de encontrar com um mensageiro. Estávamos no Salão da Cura. Eu estava no Salão da Cura quando o mensageiro chegou carregado, extremamente ferido, e contou o que aconteceu. Os nossos itens ficou então no campo de batalha ou os seus inimigos pegaram? Os inimigos levaram as suas coisas. E quem são esses inimigos? Porque São os Sohagin. E onde fica e os Merrows. Eles vivem. Eles estão unidos contra nós. E pra que direção eu vou? Eu preciso buscar minha mãe. Eu preciso buscar meu machado. Provavelmente todos os nossos itens são importantes para nós. Não, vocês não devem fazer isso. Por que não? Algo estranho com aquelas coisas. Que coisas? O mensageiro disse que um dos nossos, o que portava um enorme... machado? Eu não sei como é o nome. É uma arma grande com duas lâminas. Sim, é o meu machado. Machado? Sim. Uma arma daquela. Fala, machador. Ele se voltou contra os nossos. E os atacou e os matou a todos. Ele e outros dois que portavam compridas, presas assim. Compridas. Ah, espada. Sim. Espadas. É que vamos. Você vocês... mostra sua espada, tridentes ao seu redor. Abaixa sua espada. Sim, sim. Ok, eu faço. Tá. Eles se voltaram contra os nossos. Sim. Eles lutaram entre si. Uma coisa que vocês acabaram não sabem, se matando. O inimigo não precisou nem lutar. Extremamente valiosas pra nós. A minha espada eu sei porquê. E elas são armas mágicas. O machado eu sei porquê. E só nós, os portadores, podemos lutar com elas. A sua espada? Tá, é toda. Elas foram feitas designadas para nós. Só pra gente, pra um. E eles Deus três menor. Ainda estão com os nossos itens, é isso? Estão todos mortos. Só um retornou com vida. Ok, e pra qual direção a gente vai? Pra qual direção a gente vai? Me dá um desses tridentes aí. Por isso aí, que podemos corpo. Recuperar, temos que recuperá-lo. Para não acontecer mais catástrofes como essa. Ela olha pra rainha. A rainha olha pra ela. Imagem de um dragão. Inclusive, a harpa. Na líria. Ele levou a harpa do nosso companheiro? Todos os itens. Era metal. Aquilo não. Aquilo não é uma arma. Mas é bonito. Mas o que é você? Teu dono precisa de uma animação. Ele achou que ele ia tocar alguma musiquinha pra ali e cantar os tempos de soldados. Ele tinha mais não. Mundo com uma lagoa do que ele imaginava. Eu já sei. Esse general já ser druida. É verdade. O druida, né? Você quis dizer assim. Eu acho que ele falou assim, brilha, vou levar. Brilha, vou levar. Então, na verdade, é bem mais simples do que isso. Olha, estrangeiros. Deve ser forte. Vamos prendê-los. Tirem todas as coisas deles. Eles podem usar qualquer coisa como arma. Olha, eles têm mochilas. Coloca tudo nas mochilas. Vamos levar tudo pro palácio, pro armorial. Eu quero levar a mochila pra cá. O cara levou inteira, mano. Perdemos nosso dinheiro de novo. Pra que lado? Ainda tem isso. Ela olha pra rainha. A rainha olha pra ela. Indique-lhes a direção, minha filha. Mostre-lhes. Pra que lado fica? Desculpe-me ser descortês, Vossa Majestade, mas eu gostaria muito de ir atrás da minha mãe agora. Ah, eu acho que todos nós gostaríamos de ir atrás de nossos itens nesse momento. A Elfa quer matar as pessoas. Ainda mais depois do que ela nos contou. Ela não disse no caminho. Ela olha pra você. Quem esconde armas aqui não sou eu, querida. Mas parece que eu não ameaço ninguém, meu bem. Parece que quem está sentada quietinha aqui sou eu, meu bem. Você tem motivo pra isso. Amorzinho. E você não? Tem que continuar com os elogios. Tem que continuar com a troca de amor. Eu né? Acho que essa... E parece que você não tem o controle do seu próprio rei. Temos que recuperar nossos itens. Você quer assim, salvar a Elante, com a corrente no pescoço dela. Eu prefiro pescoço dela? É. Você materializou-se? Eu vou deixar ela aí. Nossa, acho que ela rainha, olha... mais problemas do que... O que é isso? Nosso caro é colega. Nosso amigo. Ah, chegou. Vocês não têm controle do seu próprio reino. Não sei como vocês ainda estão vivos. É. Solte minha filha. Vocês mereciam sumir do mar. Solte ela. Então, solte mas agradeça a justiça. Ela poupa essa vida simples e inútil de vocês. Quem é você pra dizer aquilo que é justo? E você, Elantia? Ou não? O que você conhece desse colar? E você, Elantia? Não é deixa colar. Sério? É. Sim, o colar é dela. É. Ou não. Ela olha pra você assustada. É, ela apareceu. A rainha olha. Quem é esse? Está com vocês? É, já tem tridente chegando perto de você. Cheguem mais perto. Duas vezes pra ele parar e ela estará mais perto da justiça. Tentamos impedi-lo ele, mas... Parem todos. Impedi-lo ele. Quem é você? Eu sou Théo Lee. Por que ameaça a vida de minha filha? porque vocês ameaçaram a nossa, nos tirando amigos e tirando nossas armas. Ela não está. Estamos indefesos, você quer que a gente faça o quê? Nós apenas nos protegemos. Protegeu muito bem nossas armas. Eu acho que você não compreende a nossa situação. Não se apressem em nos julgar. Se você fala tanto assim da justiça, deveria saber o que é justo e o que não é. E você saber sabe que nos julgar dessa forma não é correto. Pra ele, a única justiça que prevalece é a que ele acha certo. Já tentei conversar com ele sobre isso. Eu estou percebendo. O papo tá bom, mas vamos. Vocês querem conversar com o amigo ou falar quem é Lantia, o que é aquele colar e o que você vai nos oferecer pra buscar nossas armas de volta? E Lantia é minha filha. O colar é o colar. Justiça. Óbvio que eu vou buscar nossas armas. Pois, eles que perderam? Ah, sério, tu acha que eles vão atrás? Eles vão ter que nos ajudar. Eu quero ver. Moça, cuidado. Cuidado. Ele é nervoso. Ele morde. Mais um colar, né, Rainha, também. Tá tentando embaraçado ainda ou desembaraço? Não dá pra desembaraçar, tá na água, né? É fone de ouvido. Continua segurando a corrente, mas... Ela não pega o colar errado. Ela pega assim a pérola, a concha, né? Obrigado por me pega assim na mão, né? E aí começam a sair lágrimas dos olhos dela, vocês começam a ver. A lágrima desce ou sobe? Boa pergunta! Boa pergunta, estamos perguntando isso agora. Qual que é a densidade da lágrima em relação à água do mar? Olha, né, gente? Só pode. Sério, fica parado! São cientistas! Fica parado, fica parado! Ela só tipo. Ela sobe, pronto. Não cria lágrima. Ela sobe, não cria. Vai sair. Vocês veem lágrimas saindo dos olhos dela. Né? Antes de você tomar. Um fluxo de água ascendente sai dos olhos dela. Que engraçado. Uma atitude sobre isso. Eu achei esse colar preso em um esqueleto de sereia. Num barco fantasma. Que nos atacou. Sério, no meio de nossa viagem. Então ele não acabou. Voltou vivo. É, você acabou de dizer que alguém morreu. Foi o de marido dela, o noivo. Blá. Ela olha pro colar assim, segura Blá. Ele, aperta ele. Ah, sua mulher morreu, Marta, morreu. Ei. Que pena que você não voltou. Ela põe o colar assim, né? E aí vocês veem lágrimas tocando no colar. E aí o colar começa a brilhar. Ele já começa a esquentar. Teu carinho, eu abro a. Tá, ativando. Irmão da. O colar começa a brilhar, começa a esquentar. E sai de dentro do colar uma luz. Eita, um facho de luz. E um facho de luz forma a imagem de uma sereia. De um sereio. Obi-Wan. Não. Precisamos falar, precisamos do Obi-Wan Kenobi. Chame o Obi-Wan Kenobi. Chame o Obi-Wan Kenobi. Vocês veem a imagem de um sereio, tá? Um tritão, mais fácil. É, um tritão, né? Ele olha pra Ilantia e ele fala: Ilantia, minha querida, me perdoe. Eu não fui capaz de voltar com a ajuda, como eu havia prometido. No meu primeiro contato com as pessoas do mundo seco, eu fui atacado e aprisionado por eles. Tratado como uma aberração, como uma atração, como diversão. Foi acorrentado. Porém, o grande oceano é um deus justo e os castigou. Eles todos morreram, caíram no mar e foram levados por ele. Infelizmente, eu permaneci ali, em seu navio, acorrentado, até morrer de inanição. O máximo que eu consegui foi fazer com que minha vontade ficasse presa nesse colar para que eu lhe passasse uma última mensagem. Dizer que eu a amo profundamente. Pera. Ele se fudeu e feito pra isso, então. Fudeu o céu, não mandou mensagem. Eu a amo profundamente. Eu tenho moral com ela. E jamais vou esquecer de você. E eu espero que o grande oceano proteja você e ao nosso povo da grande ameaça que nos cerca. Adeus, minha querida. Viva sua vida em paz. Tenha uma vida plena, mas não espere por mim, pois eu nunca mais voltarei. E aí some o sereio, o colar para de brilhar. A Elante, ela cai de joelhos? Ela cai de cauda no chão, chorando copiosamente, certo? Eu aparo ela antes dela cair. Os... Hã? Eu aparo ela antes dela segura cair. Ela, né? Ela caiu devagarzinho. As sereias da nobreza vêm amparar ela também, vão levando ela. Né? A rainha, ela olha pra vocês. Subornando o mestre. É, amiga. E ganhou uma vida. Olha aqui. Mentinho. Esse carinha aqui. E aí... ela olha pra você. Onde você encontrou aqui? Como eu disse anteriormente, a gente foi atacado por um navio fantasma no meio da nossa viagem. Eu fui proteger uns amigos que estavam aprisionados naquele navio. Eu acabei encontrando, me deparando com o esqueleto do seu namorado. Mas tá zoando, aquele magrelo, esqueleto. Não, ele não era meu namorado. Era noivo de minha filha. Ah tá, eu achei que era a menina, a rainha perguntando. Não, a rainha. Amanhã eu tô chorando. Sai chorando, vai embora. Aquele era Fixhaven. Fixhaven. Era o noivo de minha filha. Mas que tal dar atenção pros meninos agora? Como ele era um dos poucos que falavam no idioma do mundo seco aqui. Ele se voluntariou para ir até o mundo seco buscar ajuda para afastar o grande mal que nos ameaça. Ele foi alertado de que seria perigoso. Infelizmente não retornou. Esse mal seria esses... Que mal teria aqui? Lagostas? Os amigos perderam? O cara tá matado aqui. Não, mas eu não ouvi a história. Mas deve respeito, né? Não. Não, eu brinquei, lagostas. O cara chega na cadeira do caminho e mija, né? Ah, já fez, já mijou, já cagou. Lagostas não. Lagostas. Algo muito pior, muito maior e mais poderoso. Que algo seria? Que vem em dobro. O Kraken não está com vocês, então? Não. Está com a lagosta. Você perdeu o Como viemos para aqui, então? Depois a gente explica. Encontramos vocês próximo à fronteira do nosso território. Depois nós voltamos para ele. Agora vamos que interessa. Feridos. Vamos atrás de nossos itens. Mas a gente já... Quem quer que vem dobra? E quanto ao mal que nos ameaça? Criaturas gigantescas passaram por aqui. Por sorte, tipo... não pisotearam a nossa vila. Que criatura seria essa? Mas pisotearam a vila dos nossos inimigos. E por onde essas criaturas passaram, as águas foram profanadas. Nenhuma alga cresce lá. Nenhum peixe ou crustáceo habita mais aquele local. Pera, o que tipo de criador seria capaz disso? Não tinha um destruidor meio solto já? Por conta disso, os Meros e o Sorragan se uniram, fizeram uma aliança bizarra. E eles vivem atacando a nossa vila, em busca dos nossos recursos. Mais recentemente, eles nos atacam para levar pessoas do nosso povo. Raptam alguns dos nossos, sabe-se lá para quê. É por isso que o general Daneg levou suas armas na esperança de resgatar os nossos que foram levados. O venerável líder, vem cá, o celeirinho. Ah, eu sou muito legal. Venerável líder. Venerável líder, top, né? Se a gente tentar ajudar eles, pra eles também, a gente tenta, nos nossos itens, tenta resolver essa coisa aí dos bichinhos. E também nos ajuda a achar o pessoal que a gente perdeu. Se a gente for ficar procurando a Kaia sozinho no mar, vai ser muito. O que vocês dois estão cochichando aí? Três. Não é porque ela é baixinha, que ela não fala por um. Todo mundo tá prestando atenção na conversa. O que vocês acham? Que a gente vai na rodinha, joga a Elfa de lado, deixa o Theo de lado. A gente tem poder suficiente pra ajudar eles, ó, eu acredito. Bom, sim, mas nós não temos. Eu acho que... Como que a gente está respirando aqui? Acho que ele não colocou a gente nesse lugar à toa. Seus amigos não gostam de fazer. Nós estamos... Você é uma pessoa mal amadinha. Você é muito chatinha. Mas você tá quieto na rodinha, ó. Fica quietinha. Percepção, eu escuto. Rainha. Você tem alguma coisa a qual eu possa desenhar? Alguma... Eu acho que precisa teremos que pedir armas emprestadas. Será que é desenhar? Não posso tem providenciar alguma coisa? Pra você tentar não, descobrir qual é a criatura que despurificou os males. Despurificou? Vou lhe providenciar algo. Nenhum cara vai buscar uma coisa pra você desenhar. Eu esqueci do profano. O que você perguntou? Eu perguntei como nós estamos respirando aqui. Eu acho que o nosso cara é perfeito de vocês? vamos não ajuda? Isso é uma bênção do grande oceano. Para que as criaturas que vivem no mundo seco, mas que são fiéis a ele e desejarem, possam habitar o fundo do oceano. Aqui é esse aqui. Essa região que nós construímos na nossa cidade é uma região de ar molhado. São águas mágicas, abençoadas pelo grande oceano, nas quais as criaturas da superfície conseguem respirar normalmente. Eu quero aqui. Bom, eu entendo até um pouco minha ligação com o grande oceano, porque eu sou um clérigo, mas... E os outros? Você serve ao grande oceano? Não ao grande oceano, mas o grande irmão dele. Eu sei. Certo. A não ser que a criatura ainda esteja naquele território. Já ouvi falar muito dele. Esteja perambulando por ali. Dizem que ele é um deus muito justo também. Mas justo. Então eu não sei se o Théo é confabulando com a Elfa. Théo, não deus. Afinal, ele é um deus. Não um god. Sim. E ele está oscilando pela justiça. Bom, ainda assim, não posso desculpar vocês por ter perdido nossas armas. Então vocês terão que nos ajudar. E quem sabe nós também podemos fazer algo contra o mal que o Senhor. Eu vi Slender agora, não precisa. Eu acho que é. Não, o Slender tá do. É justo. O que nomeou ele? Vice Slender? Teve que votar só pra isso? Quem não estudou a saga ali? Não só perdemos as coisas que pertenciam a vocês. Foi a população. Mas mais que isso. Jornal, graças a vocês. Botou lá e o pessoal ninguém contestou. A angústia de minha filha finalmente terminará. Ainda que de forma trágica. Pois agora ela tem certeza de que o amor da vida dela nunca mais retornará. Isso é triste. Ela é casada. Noiva. Então ainda pode casar. Sim. Com certeza ela achará um novo amor. Gente, não acredito. Vamos colaborar e parar de cutucar. Se você for solta, como o Papel Fanegra, você vai criar problema? Não fala assim. Só tô falando que o futuro pode ser... Gente, vamos... Ah, espera. Olhe para mim, escravo de glória. Que armas eu tenho pra lhe causar problemas? A língua parece que é bom. Bom, eu volto pra rainha de novo embora. E faço uma reverência. Desculpe meus modos. Eu acho que a gente... Quando eu fui tratado com hostilidade, eu tendo a ser hostil também. Porém, essa daqui não é nossa amiga e não nos pertence. Se você quiser colocá-la na sua jaula... Não temos nada a tratar com ela. Mas ela estava com vocês. Ela estava no mesmo barco. Sim, mas... eu estava com eles. Mas ela estava só... Você pode ir, mas eu não ando com gente maligna. Não faço acordo com gente ela maligna. Ela estava no mesmo navio, mas não faz maligna parte de nossa... Eu já senti você. Não negocie com não, não sentiu não. Não sentiu nada. Ah, Toff sentiu e falou pra gente. Não sentiu. Não sentiu. Já tinha falado. Já tinha falado que ela era A gente maligna. Falou que todos os drones eram maus, mas ela não era um drone, então ela não era má. Não senti você. Então sinta. A Denise. Posso ver então as suas vontades? Fica à vontade então. Nossa, fica à vontade junto. Não tem vontade, Jeff. Jeff, só uma pergunta. Quando ela fala que ela não tem armas tal, pra negócio, a Lisbeth comenta alguma coisa do que ela viu no. Quando ela tava no planetério? Não, porque. Não. Ela só falou pra mim e pra Toff, não foi? É por isso que eu tô falando, se a Lisbeth comenta alguma então, coisa ou vocês falam alguma coisa. Queria saber se ela é um arcanismo ou se eu consegui identificar o que ela é. Elfa negra. Não precisa, é uma elfa negra. Não. Classe, não raça. A classe dela. Ah, classe. Ela observou alguém no planetério. Classe. Com giradora ela é. E ela tá sentada no meio de um pentagrama fazendo alguma merda. É, conjuradora. Eu nunca vi um guerreiro fazer um pentagrama. Mais específico. Ó, peraí, eu sou um bardo. Deixa eu fazer um pentagrama aqui, botar uma vela e... Não tem dados suficientes pra isso ainda. Espera ela lançar uma magia. Então, porque ela teoricamente já tava fazendo um ritual. Então dava pra ver se ela tinha... Mas a descrição da Lisbeth não dá pra dizer. Não. Ela viu muito de relance. Podia ser só uma oração. Desculpa a tenebra, faz sentido. A ingentileza, mas o que são essas tatuagens de você? Não tenho tatuagens. São cicatrizes. Do quê? Cicatrizes de batalha? De batalha. 16. Ou de maltrato. Eu dou aquela risadinha. Mas, só pra me lembrar da época em que eu defendi a traidora. Foi isso que eu ganhei. 30. Cicatrizes todos nós temos. Sério? Você começou a seguir Tenebra, porque você apanhou um pouquinho. Ai. Ai. Essa doeu até em mim, velho. Essa pontada é aí, ó. É isso mesmo? Apanhar um pouquinho? Essa dupla cutucada no rim, assim. Você já viu seus filhos sendo mortos e violentados diante dos seus olhos? Não. Mas pelo que eu sei da Aliança, Aliança Negra, eles não. Você já viu a sua mãe tendo seu corpo separado em quatro partes, puxada até a morte, enquanto gritava em desespero? Não, a minha é louca. Você já viu... O quê? A minha é louca. Você já viu o seu pai sendo empalado com o seu próprio braço até a morte? E foi porque você viu coisas ruins, então? Já que você viu? Deixou de ver, de... Você já viu? Já passou por um inferno parecido com esse? E você acha que tenebra? Eu acho que apanhar um pouquinho não é exatamente o termo, minha querida. Ok, mas isso não faz tenebra ser melhor. Ele é uma órfã virar bandida, por né? Por mais que eu não tenha perdido meus pais. Filha da sua vida, não. Tipo, minha vila foi atacada. A vila que morava lá foi atacada pelos orcs. Oh, nem por isso eu odeio os orcs. Orcs ou humanos? Agora fiquei confuso. Humanos. Misturado, não lembro que eu botei no. De orcs também, porque até meu pai tava no meio. No histórico. Até o líder, clérigo do caos. É. Eu não sei como é isso. Põe um pouquinho. Mas nem por isso eu odeio as pessoas. Eu deixo de venerar de algum deus por isso. É melhor fugir. Pois por mais que isso tenha acontecido, eu acho que não tem culpa de eu fugir. É. Você sinto as pessoas. Como eu não disse, pode me vocês são ingênuos. Essa é uma boa pra perguntar. Qual é seu nome? Alevandra. Olha, finalmente ela respondeu. Alevandra. Puta, aí você me fudeu agora. Ele só pensou no primeiro nome, gente. Ele não pensou no segundo. Levandra. Tá bom, tá suficiente por hora. Eu ponho meu nome dela, eu rezaria por você. Então vamos. Eu tirei 30. Qual que é a idade dela? Reza, escravinha de Glórien. De nada adiantará sua fé nela. E você acha que a fé em Tenebra adianta? Ou em qualquer? Ou em qualquer outro deus? Bom, bem, se você está falando que a fé não adianta. Se você precisa de ajuda de Deus para resolver seus problemas, então. Você não é mais um elfo. Quê? Se a fé não adianta, você não é mais um elfo. Ai, qual que é o problema de você? Eu tenho gente? Tanta fé na glória em que eu sei que os meus gente, atos são parar suficientes. Parar de discutir teologia aqui, nela. Por favor. Nossa, gente, vocês têm tanta fé que eu nem sei quem é meu Deus. Nós temos um ateu no grupo e nem por isso estamos... E aí? Bom, mas... Viu? Eu sei o que você sente. Eu tirei 30. Ô, senhora mocinha. Ah, você tirou 30 o quê? Alevandra. Ou Alevado, não sei. Bom, já que ela deixou, lembra que eu falei que ela... Ah, sim, sim, você tá vendo? Ela aprisionei ela por voluntário, ela foi uhum. Tendência mal ou mal? É a tendência dela. Neutra. Vaca. Vaca. Não, neutra. É, parece que você segue seus próprios interesses obscuros. Bem, ô, senhora Alejandra. Alevandra. Eu tenho que fazer a justiça. Alevandra. Assim como você. Alejandra. Ou Alejandra. Como você diz que Alejandra. Tenta. Só o que eu busquei a justiça. Devia seguir calmo. Mas será que essa por isso que eu estava arrumando. Por isso que eu estava arrumando para Lenoren. Quando vocês apareceram no porto e contrataram aqueles minotauros. Foi um achado. Interessante. Você se disfarçou para se infiltrar que na nossa tripulação esse mal. Que justiça eu estava buscando? Companheira, não. Contra a Aliança Negra. Isso foi o que ele disse. Você sabe que sem o eclipse não podemos fazer nada. Não, e outra coisa. Flash de fogo. O eclipse foi o começo. Você acha não, que se você mutilar. Ah. Também é o final. Okay. Você acha que se você mutilar, então, pais de outras crianças, matar outras pessoas vai trazer justiça? Ou só vai perpetuar as agressões? Não, mas às vezes a morte é mais justa do que deixar alguém vivo. Com certeza, justiça. Vou matar nossa, aqueles que mataram justiça. As pessoas que me eram morte. Caras. Eu vou aí, matar aquelas bestas imundas. E aí as pessoas é, que não merecem viver. Que te mataram vão te buscar pra te matar. É vida. E os seus descendentes são... Assim, é um ciclo de ódio e raiva que vai não, se perpetuar não é um ciclo. Da morte. Não é um ciclo. Se matarmos todos aqueles vermes inúteis, aquelas bestas, aquelas feras que não mereciam sequer estar vivas, não haverá ciclo algum. Afinal, eles mesmos queriam que todas as outras raças não estivessem vivas. Sim, nada mais justo, não é? A rainha interfere. E nunca. A rainha interfere. Não, vocês estão errados. Problemas. Você conhece a oração de Tanató? É, acho que não vai precisar de mais 50 pontos. Se a gente tá errado. Não, mas isso que vocês estão falando não é de longe a justiça. Concordo. Deus do que? Da Ranegra? A verdadeira justiça não é isso. Se ela quer fazer o que ela quer fazer, a Ranegra vai chegar e bater nela. Isso é só vingança. Vem cá, vou te ensinar. Bom, então. Um ato que gere tanto ou mais sofrimento quanto aquele ato que gerou essa punição não pode ser chamado de justiça. Ou sim, seria uma neutralidade. Não, não, isso é vingança. A justiça não tem A justiça lado. Não deveria gerar sofrimento. Justiça é diferente de vingança. O que você está querendo fazer é vingança. E nem vantagem. Ela deveria equilibrar as coisas para acabar com o sofrimento. Concordo. Quem são vocês para me ensinar o que é justiça? Ah, pelo jeito alguém melhor do que Calmir, porque Calmir está fazendo um péssimo trabalho com você. E eu posso muito bem dizer isso. Né, Théo? Ou você... Ele já, não lembro se ele já contou pra todo mundo, se ele matou os... Não, não, ele não contou pra todo mundo. Você quer que eu fale o que você fez lá na ilha? Opa! Põe na mesa, Murin! Você acha que aquilo é justiça? Isso, Murin, diga o que, que ele fez. Você. Eu acho que ele sabe, deve estar pesando na consciência dele. Eu não preciso falar para tudo, só lembrá-lo. Ah, mas conta, porque a gente quer saber também. Eu acho que o que ele fez foi justo. Eu fiz justiças com as minhas próprias... E você sabe? Então não é justo. Pelo que eu lembro, você ficou na sua cabine o tempo todo. Pra sim, mim. Quando nós estávamos batalhando com as medusas gigantes, contra o fantasma. Como você me acusa injustamente? Contra o Kraken. Não é injusto, você tem provas. Que provas? Aquela bisbilhoteira ali? Quando nós aponta pra Lisbeth. Apertamos no... Ela te viu você vendo. Na ilha. Ela te viu você vendo. Fomos atacados com o gigante e você não fez nada. Simplesmente ficou sentada. Eu estava observando. Ai, você acha que isso... Parece que vocês saíram muito bem sem minha ajuda, não. Estamos lavando roupa suja e esse marco já está sujo. A minha mãe contava uma história sobre... Então, porque essa mágoa... O anel gostava de provocar. Sua vida estava em risco, eu acho. Quando a gente quer salvar nossas vidas, minha vida não estava em risco, não roubei nada naquele lugar. Senhora, gemos entre aspas, né? Alevandra. A senhora Alejandra, só um momento. Eu gostava muito de Rangers. Tem algum problema se a gente ir lá resolver, né? Guardar nossas armas? Não. Então, não há problema. E como eu estava dizendo, esse jovem. Que tem uma visão distorcida de justiça. Sim. E minha humilde opinião. Parece que nós concordamos. Por isso eu fui contra o tempo todo as atitudes do general Daneg. O que ele conseguiu com a visão dele de justiça foi só trazer mais sofrimento. Trazer sofrimento a vocês. Conforme eu estava dizendo a ele, não só não há problema em vocês irem buscar as suas coisas, como... forma de compensação e agradecimento por trazerem as notícias do meu ex-futuro genro, ainda que notícias trágicas. Meu ex-futuro... Não, pera. Futuro... Não é futuro ex-genro? Não. O futuro ex-genro, se ele vai morrer ainda. Nossa, cara, é confuso. Ex-futuro genro. Nossa. Não importa. O falecido noivo de minha filha. Melhorou. É que eu achei que era essa, se tá aí. Buga. Em agradecimento, em conforma de compensação, eu lhes enviarei ajuda. Lhes fornecerei ajuda. Eu gostaria muito de ajudar pra chamar os bichinhos. Você. Hã? Eu quero ajudar pra chamar os bichinhos. Calma. Colocarei batedores em busca deles. Eles vasculharão o fundo desse oceano para encontrá-los. E vocês receberão recursos para irem até onde estão suas coisas. Eu acho que eles não... Eu acho que é uma ideia ruim. Por quê? Porque não assim querendo menosprezar os batedores da rainha. Mas eu acho que a gente tem formas melhores de encontrar esses nossos animais. A gente tem ligações mágicas com eles. Tem um cajado? Eu acho que a gente fazer ele dispersar as forças dela é pior. Um cajado? Se ela puder usar os materiais, eles vão indicar a direção e dar um jeito de chegar, já tá bom. Não, acho que se ela puder só nos indicar um guia. Que tipo de cajado? Um guia. A Kyra está na superfície. Preciso. Talvez eles estejam junto com ela. Sim. A gente não conhece isso daqui. Falou, ó, vai direção norte, vira direita. Aí a gente se perde no caminho e se fode. Eu sou um bom explorador, fique tranquilo. Como? Um visco. Mas o seu território não é fundo do mar. É o terreno natural? Minha favorita. É, como se, é uma planta do mundo sério, seco. É sério, é sério. Mas o quê? Eles não tem plantas do mundo seco. Tá muito legal aqui. Mas vai que tem algum parecido que eu possa usar. Uma alga? Ah, pode ser, talvez uma alga funcione. E diga-se de passagem, eu sempre achei muito legal assim explorar o fundo do mar. É um território que eu considero favorito. Eu não! Eu não consigo voar no fundo do mar! Olha, eu posso. E qual não é favorito? Pedirei que leve você até a nossa fazenda. Obrigado. Lá você poderá ver as plantas que possuímos e se alguma lhe servirá. Você tem um chifre. Hã? Chifre? É, alguma coisa que assopra e sai sol. Corneta. De uma mão, preferência. Ocarinas. Ocarinas, não é muito grande? Concha. Não, ocarina é pequenininha assim. Nunca jogou Zelda? Não, as conchas. É uma flautinha de concha. Concha assim. Pode ser. Possuímos isso. Seria legal. Ah, eu posso pedir mais uma coisinha? Você tem alguma espada aqui, ó? Muita gente. Não tem arma. Solta a gente! Mil perdões! Soltem-nos! Sem querer, você já. É verdade, depois a gente já criou um vídeo. Os soldados já vão soltando vocês dos grilhões, né? Aí ela fala: ah, finalmente. Vou ficar de olho. É, eu acho que. Bem, vamos então. Você não poderia deixar presa. Porque eu acho que ela não vai nos ser muito útil. Que ela só ajuda. Vocês teriam pra emprestar a nós? Tridentes, arpões. Armas pra pousar embaixo da água. Eu quero testá-los, eu quero testá-los. É verdade, mano. Levaremos vocês até o armorial. Pra que. É, você tem. Escolham armas que lhe sejam apropriadas. Tem proficiência em tudo. Bom, eu sei que a gente começou hostil, simples, mas. Leves, eu darei um presente assim que. Marcial. Ah, então você tem tudo. Eu sou um pouco mais pesada. Essa maré alta. Então, porque tem classes que não. Agradeço. Pela minha atitude incoerente de um clérigo da justiça. Afinal, as palavras de vocês foram mais sábias. Obrigado. Tirando dessa elfa aí. Obrigada pelo elogio. Que absurdo. Eu estava defendendo você o tempo todo. De vaca. Eu vou contar pra Kai, né? Vocês falar isso agora, velho. Minha... Vocês querem colocar fogo na lenha? Não, nós estamos debaixo do mar. Não, a gente quer colocar lenha. A lenha era fogueira. Eu já vi uma história uma vez de uma esponja que conseguiu fazer um luau embaixo d'água. Tem coisa muito bonita. Ela tinha calça quadrada? Vai me dizer também que havia piscina estrela do mar debaixo do mar. É, que história maluca. Tem piscina aqui embaixo, ó? Tem, é pesada. Tem a tenda do Bitten. O que são piscinas? É, não tem hambúrguer de não, piscina. É hambúrguer de rim. A mão do seu cara. Chama piscina natural, então pode deixar a palavra piscina. Tá, né? Tá lindo. Não, a palavra piscina. Uma fonte natural. Ah, eu li esses livros do bar do Nickelodeon também. Você lia bastante, né? Por isso você sabe tanto de religião. Você não gostava de ler as bíblias? Por isso que ele não sabe muito bem o que é justiça, mano. Ele inteiro. Ele leu Tolkien, eles vão ler os bichos. Vamos então lá, vocês pegarem suas armas. Eu já estou com armas. Para os outros pegarem suas armas. Eu quero um arpãozinho. Eu acho que você precisa de armadura, precisa de escudo, porque você é meio inútil. De coral? Desculpa, eu não preciso. Ah, é? Eu quero ver você cair. Eu também. Jeff, acho que não é que tá falando. Nesse tá caso, acho que isso daqui serve, né? Deixa eu dar uma arfada aqui no. Das asas? Você no serve. Minha CA tá de boa. Pra mim também. Tá de novo esse moleque apontando pra mim, tomar no seu cu, filho da mãe. Hã? De novo esse moleque apontando pra mim. Eu perdi. Tá apontando pra outra pessoa. Tá apontando pra mim. Não. 19 de CA eu tenho. Hã? Tem 24. Apontando pra mim. Mas você não tem armadura. Tô sem armadura, menos 5. 10 mais 8. 10 mais 8 mais o manto da proteção. Ah, tá. Tá com o manto. Você tá com a mais que eu. Eu tô com 10. Eu acho que o coral serve, né? Eu tô com 19. 3-0? Ah, não. Eu tô com 11, então. Nossa, desculpa! Agora sim! Eu acho que o coral serve um pouquinho. Ah, não. Eu tenho 11. Ok. A rainha manda aqui. E tem 18 força. Servos acompanham vocês. Já que a minha manopla você foi é levada pra fazenda, pra uma das fazendas. Tá. Os demais são levados pro armorial, onde vocês podem escolher armas. Eu quero testar as armas que tem lá. Testar e escolher mais legal. Ok. É, eu quero pegar alguma coisa pra papar cano, não sei se alguma alga serviria. Pra druida, sim. Ah, é. Então você for fazer magia de druida. For com a druida, né? Precisa de cajado, né? Pra druida, não. Sim. Pra bruxo, sim. Pra druida, precisa de um... Ah, é visca azevinho, né? Pra druida. É. Ou o dedo de um gigante. Tá bem certo, se você colocar um dedo gigante num colar, vira seu foco arcano. Sério? O quê? Vou pegar o dedo do gigante. É o combo que o pessoal usa pra poder usar escudo. Por isso que druida pode usar escudo, porque pode usar colar como foco arcano. Meu Deus do céu, velho. Pode usar um visco como foco arcano aí. Você... O dedo do gigante, onde que tá isso, cara? Que loucura. É, Spring, vá no foco arcano de druida. Nossa, que maluquice, velho. Relaxa, não tem gigante no fundo do mar. Segundo edição. Segundo edição. Vamos trocar o sistema. Clérigo tem chance de falhar as magias. Mas tem magia mais apelona? As magias são bem mais apelonas. Não, acho que não. Acho que são iguais. Acho que na quinta também mais apelonas. Da druid, do foco, você vai ficar no capítulo 5. Se algo acontecesse, você poderia colocar o grupo todo em forma etérea e vazar. É mais fácil então pegar um cajado, né? Era isso que eu ia fazer. E aí fica pros dois. Eu acho que druida não usa cajado. Claro que usa. Vamos ver o que como foco druídico. Aqui não tem armas legais diferentes. Só as basiquinhas. Bom, ok, vou falar pra vocês o que eles têm de armas disponíveis lá. Uhum. Tridente. Não. Tudo 113, Jeff, de força. Adagas. As agaias. Top. É, pode ser longo. Espadas curtas. Pode ser. Espada curta também. Spear é lança. Pode usar um top aí. Deixa eu ver. Esse é Spirit of Mistal Tour. E de bruxo? Redes. Bruxo, acho que é arcanes. E tem. Ah, é. Bestas. Eles têm duas bestas leves. Uma besta pesada. Comum aqui. E uma besta de mão. Acho que seria porque mais fácil pegar uma besta. Um cajado, só que tem que ser cajado de madeira. Eu não gosto de besta, não. Tem que recarregar, usar virote. Tem que recarregar. Será que é um poder de coragem? Eu prefiro usar então uma ou espada curta ou lança, ou outro dente. Eu que vou testar na água, mas você não tem. Aí seria pra bruxo, pode. Mas tá. Recarrega rápido. Tridente e as agaias são armas que você consegue arremessar. E aí, arpão. Hã? E arpão. É verdade, arpão. Só que essas você não volta, eu não vou levar tipo 40 armas. Mas tridente você também pode lutar corpo a corpo. É. Exato. Concordo. Tem besta. Eu acho que vou pegar duas espadas curtas, acho que é o melhor. Espada curta. Posso usar o cajado de coral? Fica. Dá desvantagem? Pode. Porque pra druida tem que ser de madeira, eu acho que ser. Pode ser um cajado de coral. Pode ser. Coral é quase madeira. É. Jeff, dá desvantagem. Eu peço um cajado de coral. Ok. Um bastão de coral. Um bastão de coral. Eu testo ali as espadas. Dá, tipo, eu sinto dificuldade em usar as espadas na água? Sinto dificuldade em usar tudo embaixo da água. Não, tipo, eu sinto uma dificuldade assim, tipo, desvantajosa em relação ao tridente. Você sente uma dificuldade desvantajosa em relação a lutar na superfície. Não, nada. É tudo. Deixa eu ver. Aí depende, você tem proficiência com tridente? É arma marcial, né? Então você não tem, você tem proficiência. Você tem proficiência com todas. Tem proficiência com todas, né? Então, você sente uma dificuldade desvantajosa em relação a estar no fundo do mar. Tipo, não seria um pouco mais pesado do que na superfície. Como é leve, né? Ok, regras pro fundo do mar. No fundo do mar. Nos combates. Ataques melee. Desvantagem em todos. Menos que vocês estejam lutando com adagas, azagaias, espadas curtas, spears ou tridentes. Armas de ataque à distância. Desvantagem em tudo. Menos pra bestas, redes... E armas de arremesso. Tá, porém. Tem, tá? Tem. Lâmina comprida. Porém, se você jogar uma arma, disparar com uma arma de ataque à distância embaixo da água e. Qualquer uma delas vai. O ataque vai falhar se você atingir. Tentar atingir um alvo que esteja além do alcance normal da arma. Pode forçar a desvantagem No caso de uma adaga, por exemplo, alcança 3 metros. Se não acerta alguém que esteja a 4 metros e meio, por exemplo. Bom, pra mim, a 3 metros, Se fosse na arma. A daga não vai ser com desvantagem. Tá, minhas correntes tá. Se aplicam em que sentido? Suas correntes? Elas são teoricamente armas corpo a corpo e melee, né? É. E ranged. Os dois. Os dois. Vai ser desvantagem nos dois, assim. Desvantagem. Ah, porque é pra ela se locomover, né? É, ó, imagina que você tá deslocando um chicote na água. É, acho que é a regra do chicote. É. Outra coisa. Vocês estão nadando sobre uma gigantesca coluna d'água. O movimento de vocês é dificultoso e cansativo. A gente não consegue. Pra cada 30 minutos. Você pode cancelar o grupo inteiro, o movimento dificultoso. Pra cada 30 minutos que vocês estiverem andando ali debaixo. Se vocês estiverem se movimentando ali debaixo, vocês vão fazer um saving throw de constituição. Se falhar, vocês vão ganhar um nível de exaustão. Mas fica tranquilo. Em uma hora isso passa. Por que em uma hora isso passa? Porque em uma hora de viagem eu ignoro o terreno dificultoso pro mundo inteiro. Mas não é só questão de terreno dificultoso, é pressão. Você gastou lá no... Pressão exaure vocês. Sim? Vambora, galera. Não, com base no dinheiro. Vocês ignoram as penalidades de... De deslocamento, mas não a dificuldade da pressão. O tempo ainda fica, mas a gente move normal. Vocês vão mover normal, mas ainda vai doer. Tá longe que tá. Bom, ainda vamos ter exaustão. Que armas vocês pegam? Eu vou pegar, acho que uma espada e um tridente. Ela tem uma joinha de tipo de viajante? Joinha de viajante. É, tem que ser um, sei lá, um cristalzinho de alguma coisa. Joinha de viajante é um joia assim. Sei lá, um cristalzinho de uma pérola, alguma coisa assim. Pérolas. Pérolas aos montes. Uma que dê pra amarrar de vez em. Pérolas aos montes. Só fala. Agora tem já os dois Fapper Cubs. Só mudaram a habilidade. Tipo assim, agora não é que ignora. Tipo, tem o difícil não retarda a viagem. Só eu ignoro. Ah, não, retardar a viagem e ignorar. É o único que eu sou perto dificultoso é. Então, tridente eu tenho mais prazer, eu acho. Terreno dificultoso mesmo, seja pressão, né? Vai ser normal. Por quê? Você não retarda a viagem. Não, sim, porque. É que isso daí é um terreno extra, é um terreno especial. Ó, vai ser seu bônus de força, mais seu bônus de proficiência. Não, tipo, esse é o valor que você tem pra acertar. But você não consegue respirar. Tá, tu tem. É o quê? Você anda normal, mas você não consegue respirar. A água tá te crescendo muito, tem puxo. Não é porque mais 10 seria bizarro. Ó, armaduras. Você tá no terreno, conseguiu respirar no espaço. Você iria andar normalmente no espaço. Você anda normalmente no espaço, mas você morre por causa que não tem o resto das condições naturais. Exato. Qual que é o dano do tridente? A gente consegue, tipo, andar normal aqui, mas a gente tem que ficar parando por causa desse tempo. Não é uma condição, assim, de restringir movimento. É uma condição... Um D6. Um D6. Tridente é um D6? É. Foi tipo um explorador natural, bom, deixa. Que é explorador natural? O que foi? É só de movimento, não é explorador natural. Qual que é a dúvida? Não, que a ideia de explorador natural que eu entendo é que, tipo assim, é o cara que consegue se ficar tranquilo em qualquer ambiente natural. Consegue sobreviver bem em qualquer ambiente natural. Não é? Isso que eu tinha entendido. A ideia do título é isso. Qual que é o texto que tá por trás do título? É isso, mas pra mim parece mais de movimento. Eu sou um mestre na navegação do mundo natural. E reage de forma rápida e decisiva quando atacado. Ignora o terreno difícil, tem vantagem e lá. Quando ele pra frente é coisa pra dar. Então, terreno difícil impõe dificuldade penalidade no movimento. O que é o resto? Aí é vantagem no teste de iniciativa. O resto é pra combate. Certo. Aí depois é só pra uma hora, quando tiver uma hora navegando, aí o terreno difícil não retarda a viagem do grupo. Não pode perder acesso por efeito de magia. Mesmo quando viajando, coleta perigo. Ok, mas não significa que o grupo não canse. Entendeu? A gente anda normalmente. Essa é a coisa. Vocês cansam e por estar debaixo do mar, sob pressões altíssimas, vocês cansam muito mais rápido do que o normal. Essa coisa de terreno natural. Aqui tem mais 8. Terreno natural. Terreno natural é tipo um nome que ele quis dar só. Andando na superfície, numa savana. Numa selva não muito quente, não muito fechada, vocês fariam esse teste após 8 horas de caminhada. Em altas altitudes, lugar de muito calor, esse teste é feito a cada uma hora. Tá? Altitudes elevadíssimas e no fundo do mar, esse teste é feito a cada hora equivale a 2. Ou seja, o teste é feito a cada 30 minutos. Aliás, na verdade o teste não é feito a cada 30 minutos, o teste é feito a cada hora e equivale ao efeito de 2 horas. Eu posso virar um bichinho, conduzir aqui embaixo fora, posso virar uma baleia. Vocês ficam dentro da minha boca, eu vou até onde a gente tem que ir, aí eu liberto vocês. Você confia nisso, Murray? Se você tiver uma pedra no caminho, você engolir a gente. Hã? Vocês têm algum meio de transporte aqui, além do... Claro. Sério? Vocês poderiam fazer? Eu cruzo vocês. Sim. Aqui, ó. Pronto. Vocês receberam um meio de transporte, afinal vocês não têm a... É. A habilidade que nós possuímos para nos deslocar aqui embaixo. Pronto, consegui cavalo marinho. Cavalo marinho, vocês ganham. Cavalos marinhos gigantes, estilo Aquaman. Não, não, você é baleia. Foi mais da hora. Não, não, você é baleia. Não. Vocês têm cavalinhos marinhos, igual Aquaman. Ah. Se alguém quiser, eu deixo ir em cima de 2 golfinhos. Exploração. O que é isso, meu Deus? Pra que você vai falar isso? É a exploração dos golfinhos. Teste de destreza. Só porque eles são a segunda criatura mais inteligente da Terra? O homem é a terceira. Ou a quarta. E a primeira vez. Ok, você vai em cima de golfinhos? Destreza. Quanto cara, que um golfinho respira embaixo d'água? Aguenta prender o fôlego. Tipo, é o que eu quero na vida. Tá, eu acho que é melhor inventar a ideia do golfinho, né? Mas no cavalinho marinho mesmo. Brinca de Aquaman. Aposentado. Ok, vocês recebem cavalos marinhos. Vamos embora. Ah, tá bom. Você é o seu cavalo assim. É preto? Não. Você tem fogo azul? Ele mata os ralfos. Tem fogo azul? Fogo azul. Barbatana azul, né? Barbataninha azul. Certo, vamos. Então vamos embora, então, procurar nossos itens. Como você monta isso? Assim. Sai de cima. Assim, um dos humanos vai, monta, ensina pra você. Né? Eles põem uma espécie de uma selinha assim nas costas do cavalo marinho. Você senta ali e aí ele vai nadando. Não adianta você mostrar assim, meu cara, ele não vê. A menina também não. Mas eu sinto os movimentos. Ah, a menina perdoe. Por favor, me dê sua mão, vou lhe mostrar. Ele põe você em cima do cavalo marinho, tadinho, bonitinho. E você, Alpha, venha comigo. Você vai ficar preso voluntariamente. Ah, certo. Não irá desfazer essa corrente. Por que presa? Porque eu não confio em você. Mas não se preocupe. Confio, eu tô só vai ter os movimentos restringidos se você. Não é necessário. Ó, vem aqui. Ó, eu aqui. Acho que a Lisbeth caguetaria. Nós todos aqui concordamos que ela precisa ter uma certa condição pra andar com a gente, certo? Por que ela vai andar com a gente? É porque ela não pode simplesmente ficar no castelo. É, eu concordo com isso. Você quer levar os Minotauros também? Bom, é o que eu falei. Vocês falaram o contrário, eu não estou entendendo não, vocês. Eu os Minotauros não. Na verdade, vão. Eu não estou entendendo você, também. Porque até 2 minutos atrás você tava contra o grupo inteiro. Eles são guerreiros, né? Eles querem ir. E... eu tava falando pra ela que conversando com ela. Dela, e vocês estavam falando se vulgar e pra querer se libertar. É que precisa. Vocês nem sabem o que eu sei fazer. Exato, o que você sabe fazer? Magia. Muitas coisas. É abrangente. Sim, magias também. Bom, mas como sou no caso útil. Ela vai também pra pro sul, acho que... Ah, ela deve querer itens dela também, né? É óbvio. Dá-se os itens dela. Eu quero minhas coisas. Gente, alguém fez antes de deixar o maionese aberto, porque não fui eu. Então quem fugiu? É óbvio que eu quero minhas coisas de volta. É óbvio que eu vou com vocês, querida. Exato. O seu grimório é nosso. Porque assim ela... eu não tenho um grimório. Ah, você tem vários grimórios, boa, né? Então... boa pergunta. Boa pergunta, Murray. Mas eu não é mago. Eu não preciso disso pra fazer magias. Você nasceu com elas? Então você é uma feiticeira. Eu renasci com elas. É uma amiga sua. Ah, então você é uma bruxa. Bom. Assim, você bruxa? Me ofende. Queima! Queima! Acho que não é verdade, né? Ah, o mar aqui não dá, tem que ir pra terra seca. Se você fizer não, eu não sou queimar. Bruxa, eu estou afundada no fundo do mar, não estou boiando, feito um pato, então não peso tanto quanto madeira, então. Eu não peso tanto quanto pato, então eu não sou feito de madeira e não sou bruxa. Queima! Ninguém pegou, sério? Ah, eu peguei. Se você fizer algum mal aos meus amigos e a mim. Você saberá o que as correntes podem fazer. Mas acho que ela não seria louca. Vocês ainda estão no castelo? Eu já estou quase vendo os tubarões indo embora. Não, a gente tá camufalgando, conversando, né, meu velho? Não se preocupe. Não, ainda não. Não estou aqui para desfazer mal. Relaxa, tem uma loja da gente. Sim, embora, a gente não consegue pegar os itens. Eu acredito que eu acho não preciso que ela não fazer louca mal fazer nada contra vocês. A gente, né? Pois somos... o que você disse isso? Não, somos 7, né? Pelo que eu tenho observado, a ruína os ronda. A nossa amiga tá ficando brava. Vamos logo então? É, a garotinha é bem estressadinha. Vamos então? Até porque eu acho. Mas o tempo está passando e não temos. Eu tô indo. Muito tempo aqui. Eu já tô quase na borda, velho. Ok, vocês montam nos cavalinhos. Não, pera. Não, já montamos e já fomos. Armaduras. Não, vocês montaram e já foram. Armaduras. Eu tenho disponíveis armaduras aqui. Eu não preciso de armadura, então. Oi, então é. Tem armadura de couro. Não tem o couro batido. É couro de tubarão só. Tem a pedra armor, é que é a armadura de peles. Não é couro, é cartilagem. E. É nova skin. Eu tenho peitoral de coral. É. Quais são as suas armas aí? É média. Tem uma pesada? Não. Pesadas. Acho talvez. Que pra eles não serve muito. Não pesado, tem couro batido, tem lera, né? Couro batido não, tem só couro. Eles não têm ferro. Lera é. Couro é quanto? 12? Couro é 11. É o que eu tenho. 11 mais destreza. Porque pra nesse vídeo só teria que ser armadura pesada, senão ela vai reduzir o valor da armadura. Tem 8 de destreza. Eu acho que vou pegar, vou ficar com 20. Vai dar 1 a mais. Ok, deixa 11 eu ver. Mais destreza. Tá ótimo. A Liz está com 18? Ela tá com 0. Ela tá com 10. Ou 9 de armadura, quer dizer. Se ela tem, ela tá 9. Joga um D12. Ah, então a minha tá... D12? Não, pera. Quanto? Ela tá sem armadura. É que eu tenho. Eu também tô sem. Só que ela tem destreza negativa. Você tem positiva. Três. Quatro. É verdade, eu tô 11. Você tá 11, ela tá 9. 6. A minha habilidade é boa, mas posso usar a constituição da armadura. 8. Eu tenho minha armadura até o manto. 10, é 15 mais destreza. Não vai comer mais, né? Não vai comer mais? Não sei se você vai comer mais. Só vou guardar os condimentos então, tá? Ah, agora pega, se não for comer mais, é pega, pra guardar. Ó, joga um D10. Se você abrir a geladeira, pega a coca aí dentro. O 10 é uma plate armor. Ah, depois de passar, eu vou pegar. 10. 3 vezes eu vou jogar isso. 10. 3 vezes? 3 vezes, 5, peraí. Joga o meu 8 também, que isso aí é bom. 2, 3, 4, 5. Tem um peitoral de aço. Chega aqui, mano. Que é um. Que é um. Breastplate. Breastplate é 16. É 14 mais destreza, máximo 2. Como que é esse peitoral de aço? Pra ver se não é algum nosso. Ainda não tá bom. Não é. Ah. Opa, um 10. Um 10? Um 10 e um 2. Um 2 é. O 2 puxou, tá? É, o 2 puxou. Uma Hide Armor, que é 12. Mais destreza é uma média, tá? E o 10 é uma full plate. Pronto, achei uma full plate no fundo do mar. Tem uma full plate. No fundo do mar. Mas é full plate do quê? Ferro. Bem enferrujadinha. Bem desgastada, mas tá lá uma full plate. 18? 17. 17? Defendeu o desgaste. Menos 1. Ok, tá ótimo. O peitoral de aço, 13. Tá ótimo, porque ela tava com 0. 13 mais 9. 13 mais destreza. O peitoral de coral, 13, mais destreza também. Ah, vamos pegar um... O top não precisa. De ferro, então. Ferro, ok. Que é de vocês? 13 mais destreza. Não. Não, é de caça. Bom, então vou pegar o de 13. Esqueci que eu pedi, né? Esqueci mesmo, é, cara. Máximo. Pior que eu me entreti com o isqueiro. É, fica brincando com o fogo. Piromaníaco. Fica brincando com o fogo. Eu tenho de 12, né? 11. Usa pra acender o fogão. Eu tenho de 12. Só com... Que armadura leve? Tem uma de 12 aí, Jeff? Armadura? Tem uma Hide Armor. É 12 mais destreza, máximo mais 2. É uma média. É que é a de ouro mesmo, que é a armadura. Eu tenho mais 8 de destreza, pra que eu vou pegar uma coisa da mais 2? Pega o de couro normal. Ok, então ela não tá aqui na CA de ataque. Medo de ok. E a CA tá 14. Tem escudo? Escudo? Tem! Que coral! Pode ser, é escudo. É bom que corta bastante, hein? Porra, escudo corta bastante. Escudo de coral, sim. Será um ou dois? Um. Ok, tá. Você mesmo está com o seu. Deu uma chave com a barbatana. Tá, escudo de coral tem até bastante. Com a barbatana de cima. Vocês querem jogar pra armas diferentes? O quê? Ah, é bom, vamos jogar. Então vamos lá, deixa eu ver. Na verdade, vamos jogar pra armas diferentes, qualquer coisa pega uma arma. Arco e flecha, eu quero procurar. Tem? Eu quero que tem besta. O que você vai fazer de baixo do flecha? É, besta você não tem que carregar. Desvantagem. Continua com as... Não precisa carregar, ó. Todos precisa carregar. Puxa, coloca virado. Você só pode dar um ataque por turno. No livro do mestre tem essa tabela já. Se tiver a vantagem, você pode dar dois. Se tiver o quê? A vantagem. O resto da besta. Tá, é, tá, então. Porque você tem... Aí, porque você usa só ação bônus. pra recarregar. Não, pra você atacar de novo. Você consegue recarregar uma locomoção rápida? Não, você recarrega com uma ação de ataque. Só que a arma só pode dar um ataque por turno. Então, mas você recarrega uma segunda vez. Com ação bônus, atacar de novo. E, mano, é difícil, tem que baixar o negócio, pisar na alcinha. Puxa a corda. É de mão, é aquela pequenininha. É de mão, você vai usar, né, velho? Não vai usar lá. Não é besta leve, é besta de mão. Porra, mano. A de mão você tem que puxar. Você vai usar a besta da, da Vayne, mano? Pra bater nas costas, ela usa na última? Não, sim. Olha, deixa eu... Oi. Então vai, quem vai jogar pros, pras armas? Um, dois, três... Cada um joga um? Quatro. Você vai jogar primeiro um D4 pra definir a categoria de arma. Então vamos lá, então tá. Jogo, já que ninguém explica. Vamos fazer isso. Primeiro jogue aí um D10. Pra ver quantas armas diferentes tem. Quando isso vai rolar. 10. 4. 4. Então você vai rolar 4 armas aleatórias. Primeiro joga um D4. Tenta tirar 4 números diferentes no D4, por favor. 2. 2. Tem uma arma simples, ataca à distância. 1, 2, 3, 4. Joga um D4 pra saber que arma que é. É um arco longo. Simples. Não, Marcial. 4. Ok, uma funda. É o quê? Funda. Pra tacar pedra. Taca pedra. Funda com munição. Na verdade, tá, aí você vai tacar pedra. Tá? Ou coral. Segunda. Joga um D4. 2. Outra arma de taca à distância. Simples. Eu jogo as outras vezes. Dá um D4. Vou tirar um que não seja 2. Vou tirar o D4 também? Joga o D4 de novo. Que pode ser outra arma. Um. Besta leve. Ó, Jeff, agora eu vou jogar um Rafa também, vai lá. Vai. Tira 2, um. Ok, arma simples, corpo a corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, é arma 10. Marcial. Joga o D12. D12. Joga D12, se sair 11 ou 12 você vai escolher a arma. Provavelmente vai escolher pra ele. 3. 3. 1, 2, 3. Uma clava pesada. Muito. Great Club. Great Club é D8 barra D10. 3. Né? Só D8. Vai. Two hand. 3, Jeff. Tipo de arma. 3. 3. Ah, uma arma marcial melee. Oba, é pra mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D20. 18. 19 ou 26 escolhe. Joga um D20. 19 ou 26 escolhe. 19 ou 20 escolhe. Crita. Crita. Se critar, vem duas armas. É. Uma arma de, a hora de critar. Se um critar, porra, velho. Porra. 2. 20. A espada longa. 2. Um flail. Rafa, não faz assim, porra. Mangual. Faz rodar. É que o seu cai muito pesado. D6. Seu não vale. D8. Faz rodar. Mas é onde. Ah, achei o meu. Não, vai. Eu achei o meu aqui. Ele achou o dele. Ah, é o que vai ter que ser para isso, Betinho. É, põe manual pra ela. Um D8 tá bom. Uma mão. Rafa, olha lá, olha lá. Acabou as armas? Não. É, eu vou ter que pegar o... Pega o Great Club, né? Fazer o quê? Vou ter que pegar o Great Club. É isso aí, vira o Bob. Você não pode usar... Você pode usar escudo. Não, se eu usar escudo eu não tenho bônus. Mas eu não vou usar escudo. Se você usar escudo, você ainda tem o bônus da CA. Ok. É só monge que não. E eu vou deixar vocês rolarem um item mágico aleatório pra levar com o grupo. Como que rola isso? Um D100. Esse eu rolo. É, vai ser D100. Quando não estiver usando armadura, só sai 10 mais bônus de estresse ou modo de constituição. Pode usar o escudo, mas eu não quero escudo. É o mesmo dano, um de CA de graça. Ah, mas não precisa, eu não quero escudo, velho. Ele não quer escudo! Posso falar do 100, amor? Peraí. Eu acho que cada um te rolou um D100, tipo, cada um fez com um e tudo mais. É, eu também acho. Aí já cairia do D100 pra D20. Não, vou ser mais legal com vocês. Eu não vou dar um item mágico. Eu vou dar uma rolagem aleatória de tesouro. Alô? Vai vir P.O. Uma roladeira aleatória, vir tesouro, vai dar P.O. Primeira rolagem. Vai ser um D20 pra definir o nível do tesouro. Vão ser quantos? Um só. Só uma rolagem. Joga um D20 aqui. O clube é qual dano? É um D8? D8. 19. Muito bom. Então estamos na tabela de 17 ou mais. Deixa eu tirar. Agora vai ser um D100. Agora? Quanto mais, melhor. Então vai. Vai esse dado aí, pois é. 54. Na média. 53 a 58. Ok. Pegou uma poção de cura mais um. Itens mágicos, dinheiro não. É, objetos de arte em dinheiro não vou dar pra vocês. Itens mágicos. Uma de, um D6 vezes na tabela de itens mágicos E. Joga D6. D6. Joga um D6 alguém aí. Tira 6, vai ganhar um item tabela mágico. Tabela E. Não. Vai, hein? Agora é bom, hein? 3. Ah, é. Nossa, que dado pesado. 3. Ah, até eu se não gosto. Então vai, ó. Olha os 6 aqui, ó. Ó. Aí, ó. Uhum. Tá vendo? Se fosse eu, tinha tirado um item pra cada um. 3 itens. Tá. Então vão ser 3 D100 que vocês vão rolar. Rola D100 3 vezes. Aí eu vou rolar um D100. 89. Tá 89. 88. Solvente universal. Que lindo! Solvente universal. Beleza, a qualidade desse item? É 3 D100 que rola? É lendário. Caraca! Aguarda aí. É um item roubadíssimo. Vai jogar mais 2? D100? Joga mais 2. 79. É lógico, solvente universal. Outro sorvete. Não. Se quiser dar outro, um spell scroll de nono nível. Eu acho que essa tabela que eu fui não foi tão ruim assim, não. O que vocês querem? Um desejo? Desejo? Porque nossa, os itens de volta. A gente já tem a portada até cá. A gente já tem a portada até os itens. Não, mas desejo não, Rogar. É, vai lá, quem vai jogar o último D100 aí? Último D100. Não quer jogar o último D100, Rafa? Quer jogar. Joga aí, como que a gente ganhou um spell scroll de nono nível? Um solvente universal. Eles acharam em algum lugar. Água. 98. Nossa. Porra, velho. Não. 89. Outro? 89. Não, Deus. Não tem outro solvente universal. Rola de novo. Então calma, agora ainda bem que não foi o 90. Ah, não, 98 podia. É um spell scroll, mas vamos fazer diferente. Ah, esse aqui. Como empatou, agora o Rafa é o voto de Minerva. 73. Outro spell scroll de nono nível. Ah, repetido não, vai. Vocês podem pegar um spell scroll de magia diferente ou tentar outro item. Tentar outro item, vai. Então você, cara, você, Bredão. Olha lá, cara. Se eu tirar 100, que é saco. Se tirar 100, eu pego. Se pegar 100, é o combo. 48. Ah, que lixo. Que lixo. 31. Olha o que eu ia tirar. Poção de força de gigante. Eu ia tentar, olha o que eu ia tirar. Com espécie. Vamos ver o que eu tiro, joguei. Outro solvente universal. Ele dá força 20 alguma coisa. Pô, essa pessoa acha que é bom pra mim, velho. Mano, eu peguei um solvente universal. Tá minha força embaixo da água, tudo fácil. Mano, eu não faço a menor ideia do que isso faz, mas isso é lendário. Pera. E eu não vou dizer pra vocês o que faz, vocês vão ter que testar. Isso aqui, ó. Mano, a gente vai testar um bagulho aqui, é um potinho. Aí, que isso faz, gente? Bebe. Vai dissolver a água. Ó, a gente pegou um solvente universal, uma poção de solvente universal. Pra quê? Exatamente. É lendário. É um item lendário. Pra pintar a parede, dissolver a água. Uma poção de gigante. Qual gigante? Eu vou definir. E um espécie de novo nível. Ok. E um solvente universal. Falta mais um? Não, já fez três. Não era 4? Eu acho que ela podia jogar também. Eu acho que ela podia expulsar. Ah, eu acho, eu tava falando com o meu pai. O Jeff? Ele foi roubado. Também você não pode jogar um também? Não pode jogar um também. Ô, mano, eu tava falando com meu pai. Tá ela quer, olha como ela quer. Ele tava me avisando que ele foi roubado. Todo mundo jogou itemzinho? Foi isso? É porque eu só abri. É porque a gente ficou repetindo os níveis. Mas ela nem jogou, tadinha. Deixa eu jogar lá. Ó, tá usando pro herói que não era pra usar, viu? A gente não fez nada com os pontos heróicos hoje. É, acho que vocês não fizeram nada heróico, nem merece ponto heróico. O quê? Porque você tá louco? Vai fazer! Eu troco, então, uma rolagem de cada um que você também não rolou. Por 2 pontos heróicos? Por que eu não rolei? Por que eu não rolei? Eu peguei o Spell Screw. É, quem não rolou? Você pegou o Spell? Os dois. Eu tirei 79. Ah, eles dois não rolaram. Ele rolou, só que empatou comigo. Ele rolou, mas não valeu. É, a gente ficou alternando aí o Rafa até a gente tirar um diferente. Me dá esses pontos heróicos. Cancela esses pontos heróicos de hoje e rola os dois. Ó, dois itens. Mas por 7 pontos heróicos? Ó, tem chance de cair coisas muito boas. Vai, Tamir, joga um do 100. Eu vou ser mais legal ainda. Então, fala o seguinte. Peraí, fala o seguinte. Obrigado pelos pontos. Rola. Se não sai nada bom, cancela. Não paga nada. Fica quietinho que já tá aqui os pontos. E aí vai diminuir a dificuldade. Um de vocês vai rolar um item dessa tabela E. O outro, que vocês estão saindo tapa pra ver quem é, vai rolar desde o princípio. Pode sair mais um D6 e tira um número maior. Quem vai joga o D20. Joga o D6. Quem tinha valor maior pega dois no início. Ah, D100? D100. É, quem tinha maior. Vai tirar 48 e 48. 74! É, Rafa, rola aí o... Joga o seu DC e fica de boa. Não, é, joga o seu DC. Não sei, sei. Caralho, Rafa. 50. É, outra poção. Outra poção de força gigante. Wood. Quer tentar um item diferente ou trocar o tipo de gigante? Só troca o tipo de gigante. Ah, vou tentar um item diferente. Tenta um item diferente. Quer tentar um diferente? É. Então faz uma... A última rolagem. Figura repetida não completa algo. É. Mas vai ser outro... 40. Nossa. Aí eu acho que é diferente. Poção de gigante também. É, poção também. De 40 a 50 é poção. Então faz dois gigantes. Então vamos primeiro definir. Bom, anota aí. Vocês têm um pergaminho de nono nível. Anota um aí. Solvente universal. Tá, anota que pode usar o pergaminho. E duas poções de força de gigante. Tá. Depende, ele vai decidir definir a magia. Tem magia que eu não posso usar, tem magia que... Depois eu vou definir qual magia. A gente vai definir qual magia que é. E qual gigante que é. Uhum. Não é só uma poção. São duas. São duas. Uma agora e uma que já tinha saído antes. E agora a gente vai com um outro item. E agora? Calma aí, o D20, né? Cadê? Joga o D20 pra definir o nível do tesouro. D20? É. Tira outro 19. Tira 20, pelo amor de Deus. Posso revolar? Vou perder. Ah, mas a gente deu 7 ponto heróico. Tá. Pera. Bom, como bateu no celular, eu deixo revolar. Tira o celular daí, vai. É. E tira o dado, senão vai bater no dado. É, 6. 6. Ah, tesouro de nível 6 não é ruim. Tá de 5 pera, a... pera. É uma tabela que vai de 5 a 10. Pode ser um tesouro de nível 10. Ela não pode ter luck, não? Ela não pode ter. Chega, luck. Joga D100. Joga D100? Joga D100. 75. 75. 73, 74. Um D4 vezes na tabela C. Joga um D4 e tira 4. Por favor. Faça esse ponteiro aqui no número 4 itens. 4. Ok. Agora a gente pode ir, não, então agora D100. D100. Oi, Capetinho. Acho que meio, cada um joga um item, né? 60. Poção de gigante de novo, vai fartar. Poção de vulnerabilidade. Ô, oh, good. Resistência a tudo de interessante. Esse é good pra eu. Mas sou eu que tô pegando. Beleza, eu não sei se você faz linha de frente, mas tudo bem. Você que tá pegando frente. A rainha está gentilmente cedendo seus tesouros a vocês conforme de agradecimento. É, por você ter trazido mensagem. Uma mensagem do defunto. E eu trouxe a mensagem do defunto. Tá bom, Murray Xavier? Foi o Theo. Você não queria dar o um amuleto pra ela. É, o Murray Xavier. O Theo Xavier. Mais um. Eu ia até comentar, mas o Theo não deu tempo. 33. 33. Poção de diminuição. Brochol. Brochol. Poção de reduce. Agora eu tiro o Viagra. É só poção nessa tabela? Não. Não, mas é uma tabela. Tem pergaminho também. Vou tirar 100 aí? 61. 61. Quer outra poção? Ah, poção de vulnerabilidade de novo. Rola outra vez. Eu acho que o Rafa tinha que ter jogado as 4 poções que ele tem lá. 9. 9. 9 ou 6? 6. 6. 6, é a mesma coisa. Poção de cura superior. Não, mas a gente tá sem cura, velho. E o último item? Não mais, agora a gente tem os focos arcanos, né? Só ver se eu tô com sorte. É que eu vou trocar de 100. Mas não dá errado. Ah, é assim, ó. Aí você dá 54. É a última rolagem? É. É a última rolagem. Todos vocês vão rerolar, a gente pega um melhor valor, maior valor. Ulu, que tal? Good. Esse eu achei um ponto que a gente deu, né? Mestre da Unizinha. Ó, meu só é 68. 29. 31. 68. Agora é 1. 11. Ele então rerola então porque saiu igual. 68. Rola porque... É lógico, pra desempatar. Tá, rerola então os dois. Tira maior do que a gente, né? Tira maior que o 68. 43. Você tirou 68? Tira. Igual a gente tirou 48 aquela hora. 73. Foi maior. Então 73. É poção de... Pronto, poção de vulnerabilidade. Elixir of Health. Elixir da vida. Elixir da vida. Rude também. Deixa full? Provavelmente. Ou da vida algum. Tá, vamos definir o pergaminho e os gigantes? É, os gigantes são é 16, né? Encerrar por hoje? 16. E aí, vamos encerrar por hoje. Deixa eu ir aqui na tabelinha do gigante. A gente vai começar aí o combate agora? Quem é você? A gente pode viajar e parar na hora que começar o combate. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Joga da 6. Sai 6, você escolhe. Se cair 6, eu quero 5. Que coisa. Que coisa. 3. Ok. Fire Giant. Gigante de fogo. Força 25. É esse daqui, ó. Poção rara. Isso. É isso aí. Mas meu sou 20. Segunda poção. Esse gigante? É, força 25. Ah, segunda poção. Tem mais? Tem mais uma. É, tem são mais duas defesas gigantes. Se sair os 6, eu dou um outro item. Sai 3 de novo. Não, ele agora que você fala, depois que rola o dado, você fala. 3 mais 3 é 6, já. Não, é rerola porque não tem coisa repetida. 6. Viu? Eu falei 3 mais 3, 6. Então, ok. Então, seu 6 é 5. Gigante das Tempestades, força 29. E joga um D20. Caraca, velho! Não, é um item. Um item. É um item. Joga um D20. É um item. Ai, deixa eu ver quantas tabelas de item mágico tem. 29, mano. G. 29, é. Toma essa poção e vambora. Tenho até aí. 14 de força. Não, o J é 10. Joga um D10. Certo? Então joga um D10, você sai 10, vocês escolhem qual tabela vai rolar. Tira 10. 7. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente já veio 1, 6, 7. Estamos na tabela G. Poção bombão, vem, moço. Joga descendo na tabela G. É a tabela maior que tem. Mais comprida. Não entendi. Ah, tá. Eu ia falar, não entendi. Tabela G é a mais comprida que tem. Tem mais itens. Cheia de item maravilhoso, hein? Tira, tirar sem que é saco. 33. Que é saco. De quantos? Ok, isso foi muito bom. Armadura da resistência. Um chain shirt. Um camisão de cota de malha da resistência. Vamos ver quanto é a CA disso. Armor of Resistance. Se tirar 33 de novo, ganha mais outro item. Tá cheio desse item? Chega. Tá, agora tem que definir a magia. Fica aí, 3, Armor 5, of 3, Resistance. Oh! Camisão de cota de malha da resistência. Joga um D10 pra saber qual elemento ela tem resistência. Água. 7. 7. Deixa eu ver a água. Veneno. Ah. Vai todas as armadilhas, é essa pessoa que vai. Esse cara que vai na frente. Esse cara não precisa passar mostarda na salsicha. Nossa, isso tá errado, cara. Você quer brigar com a cobra? Passa a 13 mais 2 de destreza. Quem tem destreza baixa? Que é pra você essa armadura, Théo? Não sei. Você fica com 14 de CA e resistência a veneno. É como se eu tivesse o cinto do anão de novo. Mas ele tá sem. Depois a gente redefine. E agora temos que definir um pergaminho de nono nível, certo? Certo. Vê quantas magias de nono nível tem. Ih, cara, é só uma? Não, vê quantas tem pra rolar, você quer rolar por classe, depois rolar número. Vamos definir classe primeiro. Quantas classes conjuradoras tem? De dano nível? Druida, bruxo, sorcerer. Bardo, clérigo. 6. 2 elevado a 3. Druida, sorcerer, wizard. E warlock. Com 6, né? Então, 1, 2, 3, 4. 5, 6, exato. Joga um D6. Nossa, queria muito te dar um 6 agora. Hein? Mago tem todas as magias quase dando nível. 6! Aí ele olha assim: não é mago. 2, 3, 4, 5, 6. É português, não é mago. 12. Bardo, clérigo, druida, bruxo, feiticeiro. Nossa, pior que é mago. Ok, a Toph pode usar qualquer uma delas. Vai, hein? Dá um D12. Tá na mão de vocês. Tá na mão dele. 12! 12! 12! Tá na mão dele, ele tinha 12 que é saco. Pra mim, filho, não uso magia. 7. Pera lá, vamos resolver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prismatic Wall. Nossa, é muito bom. Muralha prismática. Muito boa mesmo. Tá, as magias mais apelonas que tem. Ninguém sai dessa muralha. Ninguém sai. É a magia mais situacional que existe. Você precisa de tudo pra sair. Nossa. Você cria uma muralha que é um arco-íris. São 7 cores. Você tem que fazer 7 magias diferentes, na ordem correta, pra ir quebrando cada uma das camadas da muralha. E tem chance de na última você ser cortado. E sumir. Da hora. Só mago pode fazer? Eu acho que só. Vai virar mago também agora? Coisas primáticas são uma água, né? As magias prismáticas. Não, o bardo tem Conjure Spray e Hipnotic Pattern. Ladina, Druida, Warlock e Mago. Vou pegar dinheiro também. Ela vai até trocar o nome dela, vai ser Lee. Agora. Kakashi. Ela vai ser a Magali. Não, vai ser o Kakashi. Magali. Kakashi, porque ela fica copiando todo mundo. Acho que o Walt, deixa eu ver agora, o Sorcerer, o Warlock. O Warlock não tem. Vou compartilhar o Sorcerer já tem. Na Dragão Brasil tem uma menina que é a Magali. Magali. É, só o mago pode usar. Só o mago. Mas o melhor de todos é o monge, o Shan Ti Li. Quer dizer, só a Toph pode usar esse pergaminho. Só a Toph pode usar. Ou seja, rasga o pergaminho. É da merda. Ou, eu não sei, né, se a Kyra pode usar, ninguém sabe. É, a Kyra pode usar, se ela estiver viva. Se ela for maga. Mas ela é maga. Ela é maga, ela tem Grimório. É dela? Não quer dizer nada, né? É dela, Grimório? É, então. Ela tem um Grimório e medo de ratos, né? Isso diz muita coisa sobre ela. E foi um rato que roubou o Grimório dela. Não, amarelo. Ai, ai. Toma. Esse milho, né? Já foi. Pronto, né, gente? Tá frio. Não, já são quase 9.